ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal, estamos começando aqui mais o Inominata 616, uma sequência de Inominatas, um atrás do outro aqui, como vocês viram, né? Então, depois do Disney Day, que vocês viram que a gente soltou um short report aí pra falar das novidades, e como prometido, a gente veio falar aqui de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, um filme que já faz 2 meses que estreou no cinema, né? Era um filme que, até dito pelo próprio Bob Chapek, né, que é o atual CEO da Disney, né, era uma aposta, né, um risco pra ver o que ele ia acontecer com os cinemas, e o filme se deu muito bem, 4 semanas em primeiro lugar, claro que tinha quase nenhuma concorrência na época, né, mas hoje, atualmente, é o primeirão lá, em termos de bilheteria americana. Então tá mais que na hora, e aproveitando que muita gente acabou de ver pela primeira vez, né, de falar sobre Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, aqui no nosso podcast. E pra me acompanhar aqui, né... Olá, gente, eu sou o Felga e eu acabo de descobrir que todos os lugares mitológicos são baseados nas revistas do Thor. Realmente. Mas não todos. Olá, pessoal. Tô eu aqui de volta com vocês e vamos falar de Shang-Chi até o talo. Então, putz, velho. Tá horrível. Eita, atrapalhões. Nossa senhora. Que é o Paulo e eu realmente preferia ter assistido falar sobre Venom mesmo. Deixa de coisa que tu gostou. Tu quer ser só do contra. Por que tu precisa fazer esse personagem? Deixa de safadeza aí. Você devia estar adorando. Apareceu um monte de Pokémon dessa porra desse filme, rapaz. Pokémon? Pelo amor de Deus, corta isso. Meu não. Deus do céu. A gente combinou há meses de não falar esse tipo de coisa. Tu vai e mete na primeira frase. Puta que pariu. Não fui eu. Dessa vez não fui eu. Mas por que? Tá errado falar Pokémon? Você ficar falando de desenho japonês numa obra chinesa é muito errado. Ainda mais que eles têm as rivalidades históricas. E eu mandei pra vocês a nomenclatura correta de todo mundo. Faz tá bom, hora. Tá bom. Vou cortar isso aqui. Uhum. Então, pessoal, o filme finalmente chegou. Eu acho que agora, assim como foi com Viúva Negra, teve acesso pra muita gente agora. A gente pode falar livremente, sem spoilers algum, né? E, enfim, a gente dividiu alguns tópicos aqui. É muita coisa pra absorver esse filme. É um filme que eu acho que quase todo mundo aqui aprovou. Eu fui o único que acabei vendo nos cinemas, com todas as precauções devidas, vale ressaltar, né? Acabei de ver de novo pela segunda vez, e algumas impressões que eu tinha melhoraram até um pouco do filme, né? E clareou mais algumas ideias, né? E, enfim, o filme praticamente trabalha dois lados, né? Trabalha a introdução do Shang-Chi, mas colocaram o subtítulo lá dos Dez Anéis, porque era uma coisa que tava... como se fosse uma ponta solta na Marvel há muito tempo, né? Os Dez Anéis era uma organização que tava lá desde o começo, né? Desde a primeira cena do rápido do Homem de Ferro, né? Do Tony Stark. A princípio, teve o seu ápice lá em Homem de Ferro 3, controverso do jeito que foi. Teve, então, uma tentativa de promessa aos fãs de que a gente vai ainda mostrar isso de um outro jeito, que talvez vocês digiram melhor, lá naquele curta-metragem de Saúdem o Rei, né? Que teve o Ben Kingsley como personagem principal, no papel de novo do Trevor Slater, né? Que seria o fake mandarim, vamos dizer assim. E agora, finalmente, a gente é apresentado a quem é, né, entre aspas, o mandarim, né? Que, na verdade, é um nome completamente atribuído a ele pelo outro lado, né? Ele mesmo não se considera um mandarim. E a Marvel, desde que anunciou o filme, disse que ia trazer uma grande estrela da China, do cinema, na verdade, de Hong Kong, né? Que foi o Tony Leung, que é um ator que, a princípio, de cara, não lembraria muito o que você tem daquele estereótipo do mandarim. Mas entregou um personagem totalmente diferente, como ele até fala em várias entrevistas, né? Uma parte humanizada do mandarim, mas resgatando aquela ideia... Do que seria o mandarim, ou do que seria o vilão do Shang-Chi dentro do universo do Shang-Chi. De ser ele tá, na verdade, tá ocupando o papel do que originalmente foi o Fu Manchu, né? E que seria o vilão, o pai do herói que criou o menino para ser um assassino, o melhor lutador de artes marciais do mundo. E no decorrer do caminho, o menino percebe que vai seguindo um caminho diferente do que é o pai. É assim nos quadrinhos. E é assim que é o cerne que ele tenta manter nessa história. A partir daí, mudando várias coisas, vários estereótipos que tem no filme. Inclusive, até do próprio Fu Manchu, ou do Mandarim, ou de Garra Amarela, ou de qualquer outro super vilão, ou vilão de organização secreta, que era atribuída à China, né? Então, temos essa atualização. Começa o filme focado no personagem. O foco não é ainda o Shang-Chi de cara, né? E você vê que há uma mitologia sendo montada ali, de que é um personagem que já vive há mais de 1000 anos, reformula a ideia dos 10 anéis, né? Seriam aqueles braceletes de luta usados em Kung Fu, que chamam, na verdade, de anéis, né? Tem um nomezinho próprio para eles nas lutas marciais, né? E que constrói a história até o momento em que ele fica tão aficionado de encontrar uma cidade mística, né, que ele conquistou um império todo. Ele, um império que percorreu esses 1000 anos e interferindo em várias situações. Ele até fala, né? Então, talvez aquilo que ele fez com o Homem de Ferro, aquelas intromissões que ele fez no UCM, né? Vale lembrar, tinha até um agito dos 10 anéis até em Homem-Formiga, né? Com uma tatuagem. Então, assim, todas essas interferências que fez foi pra ele modificar a história a seu favor, ou ditar os caminhos da história, como qualquer outra organização secreta supostamente faz, né? Mas ele já tinha tudo que ele começou a querer, coisas que era fora desse mundo. E aí é que leva ele a uma cidade mística, a gente vai trabalhar mais ela mais pro fim, mas que onde ele conhece um personagem que muda toda a sua vida. Ele não tinha encontrado o amor até então, que era Ali, que é feita pela atriz Fala Shen, né? E aí isso é um grande começo, uma grande história reformulada do Mandarim, né? Do Wen Wu, né? Até aqui. E que pra mim foi saudável, digamos assim. Foi toda uma modificação boa. Deixou o personagem bem tridimensional. Tirando alguma coisa no decorrer do filme, de que aquela fixação toda por um personagem tão inteligente que conquistou todo mundo, de repente tá tão aficionado numa voz obscura sem questionar, que seria da suposta esposa dele morta. Mas, vamos dizer assim, ele tava tão acabado por dentro que qualquer chance de reencontrar o amor da vida dele ia acreditar fácil. Então, isso dá pra até digerir também nessa história. Então, pra mim, funcionou direito, né? Felga, e aí, o que, que você achou dessa atualização do personagem aí? Eu, particularmente, achava interessante, né? Aquela roupagem que foi dada pro Mandarim no filme de Homem de Ferro, né? Que, assim, eu tinha, na época, tinha achado interessante, tá? Eu sei que a maioria dos fãs odiou, porque realmente queria, né, o grande vilão, né, do personagem, né, mas, enfim, de qualquer forma, né, era um, vamos dizer assim, um produto, né, um personagem, né, um material bastante rico, né, que merecia ser bem melhor trabalhado, né. Então aí eu acho que eles aproveitaram, né, porque nos quadrinhos, né, o Mandarim e o Fu Manchu, que seria o pai do Shang-Chi, são dois personagens distintos, né. Vale lembrar que o Shang-Chi, né, ele, como personagem dos quadrinhos, ele surge, né, num momento de que os filmes de artes marciais estavam em alta, estavam bastante populares, né? E criado por dois fanáticos de artes marciais, isso, né? Que eram o Jim Starlin e o Steve Englehart, né? Exatamente. E apesar de todo o fanatismo, de gostar, era por amor mesmo, que acabaram criando um monte de estereótipos, inclusive o do Fu Manchu, né? Não, Na verdade, o Fu Manchu, vale ressaltar, você citou aí, ele foi um direito adquirido pela Marvel, e o Shang-Chi foi o criado. Então, ele primeiro adquiriu o Fu Manchu e disse, o que, é que a gente vai fazer com esse personagem? Aí, a partir daí, criaram o Shang-Chi, né? Lembrando que, normalmente, o Fu Manchu sempre foi, assim, uma referência, vamos dizer assim, um personagem, né, nos anos 70 e tal, desses filmes de Kung Fu, em geral, assim, com esse estereótipo de vilão, aquela barba longa e tal. Unha comprida. Isso, a melhor referência pra isso é aquele personagem lá que era o mestre da noiva no filme do Kill Bill. Era o que eu esqueci o nome agora do personagem. Pai Mei. Isso. Mas o Pai Mei, ele em si já era um personagem que sempre era um vilão nesses filmes. Existe um personagem chamado Pai Mei, ele é sempre o vilão. Ele foi usado justamente pra isso. E, salvo engano, aquele conto lá que o Bill fala, que ele matou uma escola inteira Shaolin, um filme disso também. Então. Eu te dou um exemplo ainda melhor do que esse. Que o Peimei é muito bonzinho. Quem é muito, muito da antiga vai lembrar de um personagem que eu não sei o nome, mas de um filme muito louco que eu gostava da época, chamado Os Aventureiros do Bairro Proibido com Patrick Swayze. Ah, também tem então, isso. Aquele vilão é o estereótipo total. Mas isso aí ainda é anos 80. Se for lembrar até do Garra Amarela, que é dos anos 50... Fu Manchu, ele é do início do século, as histórias dele, acho que é da literatura pulp mesmo, por isso que ele tinha os direitos naquela época e tudo mais. E esse estereótipo já tava uma coisa tão assim, já tava pegando tão mal já na década de 70, o Jim Starlin, ele não sabia, é só acho que foi o Roy Thomas chegou, olha... Usa esse personagem aqui pra ser o vilão pra ser o pai dele, pra ser o vilão, pra tua historinha. Aí o cara, ah, legal, gostei, já tem um personagem pronto. Aí ele escreveu a primeira edição, o de Starlin. Chegou, foi lançada, o Starlin tinha um amigo chinês. O amigo chinês chegou pra ele, que porra é essa, meu irmão? Aí explicou pro cara quem era Fu Manchu. Aí o Starlin, cara, eu me demito dessa revista aqui. Aí quem continuou foi o... Pior que é mesmo, o Starlin ficou pouco tempo, né? Eu não sabia o motivo. Esse mas mesmo. No decorrer da história, eu sei que o Fu Manchu, inclusive, perderam os direitos da Marvel. Perdeu e voltou várias vezes. Mas aí o pai do Shang-Chi, ninguém pode reclamar de que mudou, porque no próprio quadrinho mudou de acordo com se tava ou não tava com os direitos autorais. É, então, foi fazendo as devidas adaptações aí ao personagem. E aqui ele meio, então, você pega já todo um contexto que já tá pronto, né? Que são os Dez Anéis, o Mandarim, e cria aí um personagem mais... robusto, detalhado, né? E que, de certa forma, não foi apresentado em toda a sua... em tudo, né? Esse período dele aí dava pra explorar bastante. A gente só viu esses reflexos e tal. Vale lembrar, né? A gente tem mais uma sociedade secreta aí, ditando rumos do mundo. Só um detalhe, Fioga. Você falou que gostou muito do maneira do que tinha feito. O Homem de Ferro se aproveita da figura... que deixa claro no Homem de Ferro 3 que não existiria, talvez, esse Mandarim. Mas a Organização dos Dez Anéis sempre existiu de fato. Isso. Então, na verdade... Que esqueci o nome do personagem do Guy Ritchie. Me esqueci também, eu sei quem, mas depois... Então, enfim, o vilão, né, do Homem de Ferro 3, ele sabia da história, sabia da lenda, né, por trás E ele correu um risco, né? Ele podia ter sido atacado pela própria organização. Exatamente. Eu acho que ele não sabia tanto assim. Ele sabia que existia alguma coisa e quis se aproveitar. Sim, sim. Então, é que muita gente pode confundir naquela época, dizendo assim, ó, será que foi esse personagem que era realmente o dono por trás dos Dez Anéis e sequestrou o Tony Stark desde aquela época? Não, isso nunca foi. Ele se aproveitou de uma situação que já acontecia pra fazer o plano dele. Tanto que É que, na verdade, assim, quando você vai vendo o filme do Shang-Chi, você percebe que os Dez Anéis ficaram desativados por um tempo, né? Aquele período lá de um tempinho, eles ficaram meio desativados porque o líder casou, resolveu, né, mudar de vida, enfim, tal. Ele deixou claro que foi em 1996, ele conheceu a menina. Foi. Aí era quando o Shang-Chi tinha 7 anos, então deve ter sido 2003, 2004, por aí. Uhum, ou seja, era os Dez Anéis já estavam operando de novo naquela época. Não tem... mas a gente nunca ficou claro se deixou de operar, o Felga tá certo. Até porque quando a gente vai conhecer o Homem de Ferro... Cara. Entrou a gangue da esquina, conseguiu chegar no cara. Eles estavam muito desativados. Então, mas o que eu tô pensando... Nem o Rei do Crime, quando se aposentou lá no começo do Demolidor do Frank Miller, tinha deixado a gangue da esquina chegar, cara. O que eu tô falando é, por exemplo, ele pode ter se afastado, certo? E deixado outras pessoas cuidando. E aí ele se afastou. E aí agora ele voltou. Porque você vê quando foi com o Homem de Ferro lá em 2008, por aí vai, dá a entender que tem vários líderes. E dá a impressão, inicialmente, que existem vários líderes lá e que um líder é mais... compete pelo outro e por aí vai. É um negócio bem nebuloso e no Homem de Ferro 2008. Depois é que vai ganhando ares de que é uma coisa mais unida. Tanto que eu fiquei pensando que esses 10 anéis eram tipo 10 gangues. A primeira impressão que eu tive eram essa. 10 gangues, eu digo assim, 10 organizações. É uma confederação, né? São 10 gangues que se reuniram sobre... Isso. É tanto que eu pensava inicialmente que seria isso, né? Mas enfim, é especulações. Então, mas aí você tem todo, então, como eu tava dizendo, você tem todo um período que dá pra ser trabalhado, assim, né, séries, enfim, sobre essa coisa, até porque a... porque, como falamos, pode ser que o personagem, que agora não me lembro o nome, ele usou, ele pode ter tomado conhecimento dos Dez Anéis em alguma transação, e ao mesmo tempo ele também talvez sabia que a instituição tava mais fraca do que antes, né, porque provavelmente é isso, o cara se afastou, a, vamos dizer assim, o império dele ele ficou largadaço lá, e aí é como se falou, chegou a gangue da esquina lá pra tirar satisfação com ele, né, e aí só depois que ele voltou, e aí leva um tempo até pra você coisa. Tanto é que você vê, ele demorou, o Shang-Chi tinha aqui uns 7 anos quando ele começou treinamento e tal. Só depois de 7 anos, aí pelo menos é o que tá falando o filme, com ele com 14 anos, é que o cara que matou a esposa foi localizado, né? Então acho que a organização levou um tempo aí pra se restabelecer, né? Então talvez até por isso não foram atrás especificamente e tal, né? E também depois que acontece mais pra frente, dá pra ver que o essa versão, vai, do mandarim, né, não é tão má assim coisa, até porque realmente dá uma série de camadas e tal. Tem alguns clichês, né, mas são clichês bem trabalhados. O clichê do homem que a gente já viu, que é o básico, né, de várias histórias, né, inclusive aí o Paulo já citou, que é o rei do crime, talvez seja um exemplo bastante marcante, né, seja nos quadrinhos, até mesmo na série de TV, né, série da Netflix. Se veste de branco. Então, é. E aí a gente tem essa coisa do cara que se apaixona pela mulher, larga a vida de crimes, a mulher morre, e aí ele volta e tal. Enfim. Felga, só pra você não ficar perdido naquela história que você tá tentando lembrar, o nome do personagem do Guy Pearce é Aldrich Killian. Isso, Aldrich Killian, isso. É o que eu tava querendo lembrar lá. Eu não sei até hoje da onde que tem esses fãs do Mandarim, do Homem de Ferro 3. Eles surgiram do nada, fizeram aquela gritaria toda na época do filme e voltaram pro inferno de onde eles surgiram. Que... O pior do que fãs do Mandarim era na época, que eu lembro que eu briguei muito, eram fãs do Fim Fanfum. Esses eram foda. Porque, cara, e tem um outro personagem agora que eu tô esquecendo, cara, mas sempre tem... Você muda demais aquele vilão que nos quadrinhos ninguém dá um centavo por ele. Aí mudam demais ele, aí de repente aparece. Ele não é assim nos quadrinhos, mudaram tudo, estragaram o personagem. Meu irmão, você nunca leu a história do cara? Cara, eu leio quadrinhos, sei lá, tipo há 20 anos, eu nunca li a história do Mandarim, nem tô frescando. A organização dos Dez Anéis, o que que acontece? Eu achei foda porque eu já esperava que fosse uma organização estilo mesmo o que foi apresentado no filme. E muita gente achava que seria só uma organização, tipo, sei lá, máfia da vida. Não. Eu já tava achando que era isso. E aquilo que foi apresentado no Homem de Ferro 3 era uma coisa meio que fachada, entendeu? E principalmente quando foi no Homem de Ferro 3, aí que foi mais ainda. Eu já, depois do Homem de Ferro 3, já esperava realmente um personagem mais voltado pros quadrinhos. Só que com esse filme, acabei gostando do jeito que ele foi entregue, a atualização dele. E adorei a piada que ele fez com o Homem de Ferro 3. Tipo, aí, alguém apareceu, roubou meu nome, e agora o mundo teme um laranja. Falei assim, nossa, que porrada de política foi essa, cara. Foi maravilhoso, ainda mais nos tempos de hoje. Muita gente é governada por laranja. Ixi, adorei isso. Então, adorei essa atualização do Mandarim, e a atuação do Tony Leung, eu achei realmente fantástico. Entregou muito no filme. Bom, a última coisa que eu ia falar aqui, aproveitando, a gente tava falando de anéis e muita gente falou de bracelete. Não sei se teve alguma coisa na legenda pra bracelete, espero que não, tá? No inglês, tá, gente? No inglês eles chamam aquelas armas lá de Hungar Rings, como se anéis fossem anéis, porque são círculos mesmo, não importa se é o que vai pro dedo ou se vai para o pulso, entendeu? Então, quem for ver uns filmes de Kung Fu, eu acho que tinha até... Felga, você lembra que eu até comentei com você que tinha um filme de Shaolin, uma coisa assim, que usava isso como arma? Eu até postei o link pra você, não lembra disso? Tô lembrado, não. Que é alguma coisa do Shaolin que usava esses anéis. Cara, mas todo mundo quando criança, pelo menos aquela parte, tem uma parte lá que eles fazem isso... Brincou com aquele negocinho de você ficar segurando, tipo um cabo de guerra que você segura com as duas mãos. Tem uma argola que fica no meio. Todo mundo brincou aqui com aquele ali quando criança. E eu olhei essa cena, agora é uma coisa que eu tô reconhecendo. aquele brinquedo que você usa duas cordas? É, cada um usa duas cordas e tem que ficar... Tem que abrindo pra ficar, poder abrindo. Mandar. Mandar pro outro e tem uma argola. Teve aquela luta no final que era o Shang-Chi e o cara fazendo isso. Exato, sim. Eu não vou lembrar o nome do filme, mas o personagem é Shaolin, ele é careca, o filme usava essas armas como armas de luta. Então foi uma atualização boa, porque uma coisa que eles queriam fugir muito era a ideia de usar anéis com as gemas das joias do infinito, como cada gema da joia do infinito tinha cada um um poder, e originalmente os quadrinhos, os anéis de mandarim, cada um tinha um poder, ia ficar muito, muito ruim, né? Mas foi uma atualização boa, como eu falei pra vocês, né? Porque já que esse não é realmente o mandarim dos quadrinhos, e até o mandarim dos quadrinhos tá cada vez mudando mais, cada vez fugindo mais do que era originalmente, daquela versão lá, esquisita, parecendo um vilão do, como eu comentei aqui, né? Do Aventureiros do Bairro Proibido, né? Então, pode ser que num futuro próximo, fique mais perto desse Wen Wu aí, né? Faz um tempo também que o mandarim não aparece nos quadrinhos. Né? Bom, falamos muito aqui de mandarim, de Wen Wu, mas o personagem protagonista desse filme aqui é o Shang-Chi. E aí a gente é apresentado ele jovem, né? Acontece lá a morte da mãe dele, que transforma de novo o personagem de Wen Wu mais vilanizado, assim, mais obscuro, mais uma vez. Mostra um pouco do treinamento dele e aí a gente já passa pra 10 anos depois, né? De ele supostamente ter ganhado uma missão pra matar alguém, né? Mais pra frente de ver que seria o cara que sobrou que teria sido responsável pela morte da mãe dele, né? E aí foi mandado pra América. Fica a dúvida no decorrer do filme, mas depois a gente sabe realmente se ele matou ou não esse cara. E aí, depois ele fica tão mal com isso, porque internamente, como dizem, né? Ele acabou tendo um treinamento pesado do pai, mas ele ainda tinha um pouco da mãe. E era quase um yin-yang, né? Porque a mãe era leveza, era um tipo de mulher mais boa, vamos dizer assim, né? E o pai era abrupto, era rude, era um vilão, né, por muito tempo. E aí ele, na América, ele decidiu ter uma outra vida. Então ele assume um codinome novo, né, o Shawn. O ator que faz ele é o Simu Liu. Era um ator que não tinha ainda carreira nenhuma, praticamente. Ele tava participando de uma comédia bem sitcom mesmo, específica do Canadá, que nem tinha alcance nos Estados Unidos. Era aquela Kim Convenience, né, que tipo, a loja de conveniência do Kim, né. Agora que o pessoal voltou pra procurar, sabe? Saber qual era, né? Que tinha um elenco, a maioria de pessoas que, imigrantes, né? Que vieram da China ou Coreia pra lá. E ele é realmente chinês, mas foi trazido desde jovem pra lá, pros Estados Unidos. Assim que os pais deles conseguiram se formar lá, né? Ganhar uma estrutura, emprego lá nos Estados Unidos. Ele é canadense? Ele é canadense. Não. Ele é realmente chinês. E com 6 anos de idade, ele... A família voltou, pegou ele e levou ele de volta. Aí ele tem uma estrutura hoje em dia completamente canadense, né? Ele até comenta que talvez o grande diferencial dele pra ter conquistado esse papel foi que por um bom tempo ele fazia de tudo pra entrar nos cinemas. Inclusive ter trabalhado um pouco como dublê. Então ele não era um dublê profissional, mas ele fazia alguns papéis lá, entrava assim no Canadá, como ele falou, né? O Canadá não tem um suporte feito Hollywood. Então as equipes de dublê lá pegavam cara às vezes que não era extremamente treinado, feito ele, só pra correr o risco, né? E aí ele tinha um pouco de humor, que ele agarrou com essa inconveniência, e tinha, como ele falou, um pouco de know-how de como eram as cenas de ação. Então juntando isso aí, e uma brincadeira que até ele fez um Twitter, né? Tipo, Marvel, cadê você e tal? Ele conseguiu o papel, se não o favorito. Eu vi os bastidores agora da série, né? E diz que o Kevin Feige diz que demorou pra encontrar o ator. Se vocês lembrarem, quando foi anunciado lá na Comic Con em 2019, ele disse que tinham acabado de decidir fazer 2-3 semanas. Mas conseguiram pra mim o cara certo. Eu sei que muita gente até tá olhando meio atravessado, porque ele fala demais, ele tem opiniões às vezes meio radicais demais, assim, mas é um ator jovem, não tem nem 30 anos ainda. E tá dando a cara a tapa aí pra conseguir manter, né, o papel, se ser mesmo um ícone dentro da cultura dele, como o Shang-Chi, né? Ele lutou, parece ser um cara bastante esforçado. Curiosamente, a parceira dele que tá do lado é a personagem que é mais conhecida dentro do meio, assim, digamos assim, de imigrantes, né? Ou filhos de imigrantes orientais, né? Que é a Awkwafina, que faz a Kate. Ela é a personagem que já faz algumas comédias americanas. Você vê ela em Crazy Crazy Rich Asians. Cara, foi uma adição muito grande pra esse filme. Ela tem um time de humor muito bom. É, a dublagem perde um pouco, porque a Awkwafina tem uma vozinha meio rouquinha, assim, né? E é um pouco da graça pra ela. Então, as caras que ela faz, assim, os trejeitos dela são... E o time de piada dela, porque ela faz muita coisa de improviso, é muito bom. Salvo engano, ela trabalhou um pouco, ela era tipo uma rapper, e trabalhou também um pouco como stand-up. Salvo engano, foi isso aí. É, posso estar errado, mas é isso. Mas se não for, deveria, porque ela é sensacional. Enfim, eles formam uma dupla perfeita, é legal porque tem várias inferências de que eles seriam casais, né? A família dela fica assim, ah, quando é que você vai casar com ele e tal, não sei o quê. Mas eles não são um casal, assim, amoroso. É um best friend forever, né? Uma amizade muito grande ali. E que até então ela não conhecia ele direito, porque ele se fingia ser apenas um cara recatado e que não entendia nada de artes marciais. E ela que era durona, né? Era que peitava, como ela falou, né? Ela fala demais, peitava os caras. Quando um cara foi bater nele, ela se atravessou na frente, usou aquela tática dela de falar uma coisa absurda, né? Que é cantar uma música absurda, né, pra deixar os caras de norteado. E, curiosamente, os dois têm síndrome de Peter Pan. É o que dá pra inferir nesse filme. Enquanto as famílias dele falam assim, pô, o pai do Shang-Chi é exigente, né? Você foi feito pra ser um lutador, o melhor assassino do mundo, tal, não sei o quê, não sei o quê. A mãe da família da Kate, né? O avô tinha falecido, né? Mas você fala assim, seu avô não veio aqui pra você estudar, pra você ter uma vida melhor. Não é pra você estar sendo, como é que chama aqui no Brasil? Que leva carro? Lá é valete, aqui é como? Valete mesmo? É manobrista mesmo. Manobrista, né? É. Lá é chama de valete, né? Valete. Aqui também, né? Aqui também. Valet é o serviço, né? Ah, então. E aí eles tinham essa semelhança de Peter Pan, né? Porque enquanto outras pessoas que zoavam na juventude com eles, falavam assim, não, mas agora eu cresci, eu estudei, fui trabalhar. E eles também assim, não, mas vou curtir. E até quando levam uma bronca assim, tão meio puto assim, o que é que ele vai fazer? Ah, vamos pro karaokê. Aí ficou até tarde o karaokê zoando. Então querendo curtir a vida ao máximo, mesmo já estando um pouco mais velho pra isso, né? E aí, de repente, tem uma cena espetacular do ônibus. Quem assistiu aí os bastidores do filme do... que também tá na Disney+, aí, viu que praticamente foram meses pra gravar aquela cena do ônibus, que é um espetacular. Lembra pra mim aquele filme Speed, né? É Velocidade Máxima, que é com o Ken Reeves, isso é Blue? Isso. Uhum. Isso. É, e aí, só que dessa vez não foi no ônibus realmente correndo pelo estacionamento, como foi naquele filme, não. Eles botaram o ônibus, tipo, num robô, num negócio que ficava um ônibus balançando pra lá e pra cá, girando, e todo mundo tava desnorteado, né, vomitando no meio da luta, porque devia causar uma labirintite, uma tontura ali, né. E aí é ali que é revelado pela primeira vez que ele é o Shang-Chi, né, e a gente também tem um dos primeiros vilões que eram realmente vilões do quadrinho Shang-Chi, que é o Punho de Lâmina. Eu não vou lembrar exatamente o nome do ator agora, mas eu sei que ele é um ator que fez aquele Creed. Vocês assistiram Creed, que é com Michael B. Jordan ou não? Creed 2, né, ele é o filho do Victor Draco. Exatamente. O nome é Florian Mutinal. Isso. É romeno mesmo, né? É. Tá. E... Ah, porque lá no outro filme ele fazia papel de russo, né? Mas enfim. Aqui a gente tem, né, essa dinâmica, né? O Shang-Chi e Kate, né? Que é aquela coisa. Ambos são muito bons no que, vamos dizer assim, são dois gênios, né? Shang-Chi fala quatro línguas, faz não sei o que e tal. Talhado pra ser um grande... vamos dizer assim, um grande líder de uma organização criminosa, né? E a Kate também não ficaria atrás, porque tem não sei o que, tem vários nerds, mas ao mesmo tempo eles não querem, meio como se falou, não querem crescer, querem curtir a vida, acham que é essa coisa de ambição e tal, né? Fica meio de fora, né? É também um clichêzão, né? Uma coisa que a gente vê em vários filmes e tal. Acho que na minha cabeça o grande... Um filme nessa linha que coisa é o Rei Leão, né? Quando Simba vai lá pra fora, né? Das terras do reino e fica lá curtindo a vida lá, comendo inseto e tal, cagando pra tudo. Cara, na verdade, eu lembrei justamente dos dois manobristas do Curtindo a Vida Doidado. Verdade. E a cena é engraçada, né? Porque aí você vê o cara levantando, faz lá uns exercícios, tal, começa a pôr uma roupa, um terno. Aí de repente aí tá lá, entra, sai um carro, né? Tal, aí É, o curioso é que você vê que eles... A Kate, apesar... O Shang-Chi nem é questionável, né? Que ele foi treinado pra várias coisas aí. Mas a Kate, ela é determinadona e ela é muito mais ousada que ele. Tipo, ela pega o carro assim e ela fala... Pô, tô doidona aqui, vamos pegar esse carro e detonar e dirigir. O que constrói um pouco, sempre precisa dizer... Olha, a Kate é uma especialista em direção, blá, blá, blá, blá. Ninguém diz isso. Tá lá sutil, mas é importante isso pra funcionar pra ela... pegar lá o ônibus, né? E na cena de ação. É, e fazer o papel de Sandra Bullock, né? Exatamente. E o perfil dela... Você faz o papel de Keanu Reeves. E o perfil dela de ser um pouquinho porra louca ajuda em vários momentos do filme pra dizer, porra, ela é ousada, não sei o que, não sei o que. Até o momento que aí eu vou deixar lá pro final e que ela tenta fazer uma coisa fora do comum, né? E aí, a princípio, dá uma cortada nela e ela fica meio assim, retraída, mas depois, mesmo assim, tem a iniciativa. Então, a construção do personagem da Kate, que é uma personagem completamente inédita, nunca existiu, foi muito boa. Foi uma personagem pra ser... Olha, chama a Aquafina e traz ela e ela vai ser quem? Não importa. Chama ela. Põe aí pra ser escada do Shang-Chi, né? Ou o Shang-Chi ser escada dela. É isso que ia dizer, né? É, Shang-Chi ser escada dela. Na verdade, assim, pra usar aquela pochete, aquelas roupas, tem que ser muito ousada mesmo, porque realmente era... É o perfil que ela tá nem aí, ela não é que ser a bonitona, né? É uma pessoa que parou nos anos 90, não, cara. E vê aquilo ali, cara, como eles construíram bem. O Shang-Chi não tem, claramente, tá? Porque eu não quero dizer que ele não possa gostar da Kate do jeito que ela é. Mas não, não tá óbvio isso. E as duas personagens que acompanham ele, uma é a melhor amiga, vamos manter assim, até o fim, até por enquanto. Sim. Uhum. E a outra é a irmã. Sim. Não, a dinâmica ficou muito boa, né? A dinâmica estabelecida, né, desde o começo, ficou muito boa. E aí a gente cai, né, no meio dessa cena, né, da... Coisa que é uma cena muito boa mesmo. E acho que talvez é uma das melhores cenas de ação, assim, de filmes em geral, né? Bastante dinâmica. A Kate percebe que o Shang-Chi é mais do que aquilo que ele é, né? Porque ele começa a fazer Kung Fu e tal. Eu só achei que o cara lá que tava filmando podia, sei lá, a câmera do cara voar, ele voar, não sei. O cara me irritava. Então, sabe o que é o curioso daquele cara? Aquele cara é do Homem-Aranha, cara. Ele tá ele aparece no Homem-Aranha fazendo uma coisinha. Aí... Isso explica porque eu tive tanto ódio dele. Ele tava, parece que... Eu acho que o Homem-Aranha já salva ele, uma coisa assim. E ele... Não, ele pede pro Homem-Aranha dar uma cambalhota no ar lá e ele tá lá, acho que num carrinho de pipoca, alguma coisa assim. É, ele grita assim, aí ele grita assim, valeu, Homem-Aranha, no primeiro filme. Naquele momento que o Peter Parker tá tentando fazer alguma coisa pra ajudar a vizinhança e não tem nada pra ele fazer. Então é aquela coisa, não tem mais Stan Lee, então vamos pôr esse cara, né? Pelo jeito vai ser isso, então vai ter que ter esse... É, mas ele tá ali pra simbolizar a pessoa aqui, tá a maior confusão da porra do ônibus lá, e o cara liga o celular pra dizer, olha que massa, vou ganhar views. Cara, ele mal liga o celular, faz a live e já tem 50 pessoas comentando. Não é. Ele devia ser muito influencer, cara. É, devia ser, tipo, bom, deixa pra lá, não vou citar. Não, não vai, não cita nenhum influencer aqui. Não vou citar nomes aqui, não. Então, enfim, e aí a gente tem então a apresentação, vamos dizer assim, do grande vilão, né? Ou pelo menos do grande antagonista, né? É, vamos dizer assim, um dos grandes antagonistas, que é o Punho de Lâmina. Ah, tá, eu falo, você tava superestimando o Punho de Lâmina demais, mas tudo bem. Não, mas aqui o Punho de Lâmina, primeiro, é que ele consegue ir no banheiro, né? Já... De vantagem em relação... Vocês subestimam a capacidade do Punho de Lâmina dos quadrinhos, que ele pode fazer muita coisa. Ele pode fazer tanta coisa que já teve três, porque eles se matam depois de ir ao banheiro na primeira vez. Exato. Eu ia falar isso. Tem, mas, enfim, é um personagem que caiu muito bem com o ator, né? Porque o ator é de personagens escaladões mesmo, não é pra... Pois se você vê ele em Creed 2, ele não fala nada, não tem nada, né? Ele tá ali pra ser o filho do Victor Drago ali, então é só pra entrar no ringue e bater. E aqui é a mesma coisa, né? Ele entra pra querer, né? Pois é. E o objetivo é pegar o pingente que virou pendente, né? Pingente ou pendente? Na dublagem. Eu não sou de xingar a dublagem, não, mas deu uma vacilada, bicho. Essa aí eu não entendi também. Podia chamar de qualquer outra coisa, mas enfim. Pra pegar lá o pingente lá, porque parecia ser algo de muito valor, né? Pra organização dos Dez Anéis, né? O Shang-Chi saca, né? Que os Dez Anéis voltaram e que agora estão atrás dele, enfim, né? Vale lembrar, né? Que ele também recebe, né? O filme começa com ele recebendo um postal de Macau, né? Supostamente da irmã dele, né? Sim, sim. Com um desenhozinho do dragão que... Isso. Lembraria o dragãozinho que a mãe dele montava pra ele. Isso. É, o clássico dragão chinês. É, que é um origami? Origami, né? Seria origami mesmo. É, eu não lembro agora se o nome em chinês, na dobradura, tem outro nome, mas a gente chamaria de origami, né? Não, vocês já praticamente falaram o que eu iria falar, porque vocês comentaram com relação ao easter egg do Homem-Aranha. A parte da luta eu achei fantástico, tipo... Ele foi um quase clássico luta de corredor, porque foi dentro de um ônibus, mas pode ser encarado como aquilo. E, tipo, vocês podem ver que a cena toda foi feita com o próprio ator, né? Dessa vez foi. Talvez por isso que demorou tanto, né? Porque ele quis fazer. Eu procurei umas notícias a mais e o próprio ator, ele tinha falado, Simuliu, ele mesmo havia falado, né, que ele fez questão de participar de praticamente todas as cenas e ele esforçou muito, ele fez muito treinamento mesmo, mas é um cara assim, tipo, super dedicado e teve as entrevistas com os treinadores e falaram que ele era realmente muito esforçado, muito dedicado e era praticamente assim, uma honra, era praticamente uma não é questão de honra, né, mas era tipo... Porra, vamos agraciar o cara pra poder então fazer as cenas, né? Que a gente tá vendo que ele tá se dedicando e tal. Principalmente a cena que ele dá aquela rasteira e pega pelo canto do retrovisor e entra pelo ônibus, que eu achei essa cena muito foda. Ele fez aquela cena várias e várias vezes. E os dublês é que estavam dando orientação pra ele. Então até mesmo essa cena que poderiam ter usado até mesmo um dublê e colocado uma máscara em cima. Não, foi o próprio ator que fez e fez assim, super tranquilo. E ele é muito disciplinado mesmo. Então assim... No avante que tiver do Shang-Chi, você vai ver exatamente essa cena ali. É. Eles mostram três vezes que ele fez em três vezes, vamos dizer assim. O engraçado é que uma vez ele corre, capota e cai de cara, aí as outras vezes ele tenta fazer bem certinho e tal. Como eu falei, ele tem certa experiência não é nem ter certa experiência, ele ia topava as coisas, entendeu? E o treinamento dele foi pesado, cara. Se você ver mais esse no avante, quem treinou ele foi justamente o outro vilão. Vou até adiantar aqui um outro vilão que já, na verdade, já apareceu, né? Que é o que treina ele quando ele é criança. Chamado o Death Dealer, que eu não sei como é que traduziram aqui. Não é Mercador da Morte, Mercador da Morte é a outra lá do coisa. Não sei como é que traduziram aqui no Brasil. Mas aqui pro Brasil, acho que eles colocaram como Mercador da Morte mesmo. Porque o Mercador da Morte não é a menina lá do... Ali é o Mercador do Poder. É, Mercador do Poder. Ah, é, exatamente, me confundi. Então tá, aí, se eu não me engano, o nome do ator é... Andy Lee. E o Andy Lee, ele é realmente um dublê. Então, por isso que não pegaram nenhum ator especialista pra isso. Chamaram ele, que era um fenômeno lá conhecido de artes marciais mesmo. E ele treinou o Shang-Chi. Ele não só treinou no filme, não. Ele treinou na vida real, o Simu Liu. Junto com outros, claro. Não só foi ele. Mas o Simu Liu já tinha um conhecimento de artes marciais? Tinha, né? Tinha, mas era só como dublê. Olha o Felga nos estereótipos aí, achando que só porque o cara oriental já nasceu sabendo. Uai, até onde eu sei, olha, na China é quase que currículo obrigatório, o cara. Olha, Felga! Felga, já chegando no cancelamento, Felga, cuidado. Não, mas vamos lá. Então, esse Andy Lee aí, quando pegou ele no começo, cara, ele mesmo falou que ele assim, tava querendo quebrar um pouco o ator, né, o Simu Liu, que não conseguia nem dobrar as pernas direito. E o pico máximo era ele fazer um tal de, eu não sabia nem que era esse o nome, né, que é espacate. Espacate é quando você abre as pernas. Abrir as pernas. E aí mostra o treinamento dele, que foi pesado, cara. Hoje em dia, ele tá tão admirado. Consegui fazer e tal. Van Damme fez a carreira inteira nesse movimento aí, viu? Literalmente. Eu tô dizendo que não. O que eu tô querendo dizer é que não é um movimento exatamente muito assim, obscuro. Paulo, não é obscuro. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Antigamente eu acho que só o Van Damme e o Johnny Cage conseguiam fazer isso. Não, então, mas é um movimento. Não, qualquer praticante de artes marciais de determinada idade consegue fazer isso. Ele treina. Uma coisa. Agora, se você pega, sei lá, um ator de 30 anos e não. não tá acostumado pra fazer aí, aí leva tempo. Agora, só treina isso... E aí, só pra falar do Death Dealer aí, só queria complementar o seguinte. É, o visual que atribuiu esse filme ficou muito bacana. Nos quadrinhos, ele era mais um cara também lutador e tal, só que era com uma caveira na preta, uma roupa meio escura assim e colan, né? Jogava aqui, cartas igual Gambit, né? É, e aqui, cara, virou um personagem foda pra caralho. O visual dele, a maquiagem dele... Era interessante uma briga entre ele e o... Shang. Seria interessante uma briga entre os dois. Então, aí você pega e vai montando um cara... Assim, o quadrinho original tem isso aí, claro. Foi feito há um bom tempo atrás. Aí os próprios quadrinhos vão se atualizando. Aí quando você pega a equipe de arte da Marvel Studios, que é pra filme, né? Levar o negócio pra um outro nível. Você vê como o negócio fica foda pra caramba, né? Tu vê o cara esculhambando os quadrinhos, menosprezando os quadrinhos, dizendo que cinema é outro patamar. Aí depois dessa, só quero o desgosto mesmo. Não é que esse cinema é outro patamar, eu tô dizendo... Porque não é um personagem... Não era um, assim, era um personagem que... Mas era um personagem praticamente saído da Era Image, porque ele é só visual e zero coisa. Além dele ser, sei lá, o mestre do Shang-Chi, que era um mestre tão bom que o Shang-Chi olhou assim, fez aquela lembrança do treinamento, quero matar você mesmo, desgraçado. Só isso, não teve assim personalidade nenhuma, tanto é que ele morreu, tanto faz como tanto fez. O outro lá, o Razor Fist, que eu pensava que ia ser só o capangão, aí ele pelo menos teve um tom de cinza que eu até achei interessante no final. É, o Paulo perguntou pra mim que ele achou estranho algumas coisas, né? É, cenas deletadas pra quem não chegou ainda no Disney+, não sei quando é que vai sair. O Razor Fist, ele parece ser mais próximo do Wenwu, né, do Mandarim, porque haviam cenas que foram deletadas de que deixavam claro que depois que o filho dele sumiu, a filha dele sumiu, o garoto jovem, né, não adotou o bebê, né, o garoto jovem, ora órfão, tem um braço, né, ele teria adotado o Razor Fist, que eu não sei como é o nome dele, o nome normal da Matias, uma coisa assim. Então, Matias mesmo ou tu tá zoando? É, tia não teve troops. Ai, meu Deus, tá bom. E aí, é ele que deu uma chance pro cara, e aí ele via o Wenwu, não sei se o Wenwu via ele como filho, mas ele sempre via o Wenwu como um pai. E aí teria umas cenas no filme que daria a entender que ele teria esse carinho, e teria algumas dúvidas também no decorrer da história das decisões do Wenwu, né? Se ele tava realmente são ou não. Mas isso tudo acabou, cortaram muita coisa do personagem dele, infelizmente, né? Só pra destacar, é que eu não vi o coisa, mas tem cenas parecidas com aqueles filmes do Jack Chan, Jet Li? Inclusive, uma das equipes era... A equipe do ônibus era do... Jack Chan. Jack Chan. É, mas tem tipo, por exemplo, aquelas coisas... Porque os filmes do Jack Chan, você sempre pega lá, ele sempre põe no final, né? Ele não usa dublês, né? E aí, vamos dizer assim, as cenas durante os créditos são eles se ferrando lá, quebrando... Não tinha essas cenas. Não tinha, não, né? Então, a única coisa que mostra é que um monte de gente tava vomitando durante a cena, que o ônibus ficava balançando, né? Como se fosse um brinquedo de... É porque normalmente, como um cara... Por exemplo, aqui tudo bem, acho que o Simu Liu tem um padrão diferente, bem diferente do Jack Chan, que era um cara que gostava de umas cenas ousadas e difíceis, né? E que ele mesmo fazia, e que muitas das cenas, né, a gente vê nos filmes, né, ele se estripava por completo, né? Você pega aí, ele se machucava pra valer. Não, tem cenas dele caindo, né? Mas não fica... Não tem nada padrão Jack Chan, né? Não, não chega tanto, não. Tá. Bom, aí... É porque a segurança deve ser alta. Foi dizendo que tu vai falar em Jet Li, o que eu achei muito que lembrou muito alguns filmes de época que o Jet Li fez, foi aquele começo, que tem um filme que agora esqueci o nome do Jet Li, que lembrou muito ali, porque eu acho que o período... Não, era bem antes, foi mal. Mas lembrou muito ainda assim. Então, aí o próximo... momento, depois que descobre que tá sendo perseguido, né? É ele avisar contar a verdade pra Kate, né? E avisar que vai pra Macau, porque acha que depois que roubaram o pingente, enfim, sei lá, o que que seja lá, dele, iriam pegar o da irmã. A irmã teria um igual. Ele não tinha mais notícias da irmã, fazia quase 10 anos, né? Mas recebeu aquele convite em Macau. Quando foi ver, foi parar num clube de luta. Mal sabia ele que o clube, a dona do clube de luta era a própria irmã, né? E aí é feita pela Menger Zhang, né? Menger Zhang, que é uma atriz chinesa, realmente só tinha atuado na China com algumas coisas. Ela é bem mais nova do que aparenta, porque ela é meio sisuda assim no... passa o filme todo, mas é bem brincalhona. E, cara, pra mim foi a maior adição do filme, que é uma personagem muito, mas muito bem construída. É a Xiang Ling, uma coisa assim, Xiang Ling. E ela é uma irmã completamente nova. Shang-Chi já teve mais de duas, três, sabe lá quantas irmãs. Mas pro filme precisa construir uma nova aí. Porque praticamente cada autor constrói uma irmã pra ele e descarta, né? Vai descartando. Você tá dizendo então que daqui a algum tempo o pai do Shang-Chi vai ser o Mr. Krátra? Bom, pode ser, né? Se bem que assim, não sei se é pelo parte de pai, por parte de mãe, nos quadrinhos eu tô meio perdido aí na história. Mas o que acontece é o seguinte, enfim, é uma personagem que, quando você vai ver o background dela, por questão dela ter sido mulher, não foi treinada como foi o Shang-Chi, mas ela tinha a ânsia, a vontade e mostrava, ao mesmo tempo que ela estava sendo, que ela via o irmão sendo treinado lá, ela treinava numa sala ao lado com as armas, né? E a principal arma que ela usa, aí eu não vou saber o nome original da arma aí, vocês estão nos ouvindo, que se quiser manda um e-mail contando, que é tipo uma corda em que de um lado é tipo uma massa, não é uma massa estrela, né? Mas aquela é uma bola. E do outro lado, uma lança, uma ponta de lança. E aí você gira, chuta, quica, e você vai usando aquilo como uma arma, até pra prender a pessoa, trazer pra você, e por aí vai, né? No clube de luta que ela criou ali, né? Aparece alguns outros atores ou comediantes asiáticos dos Estados Unidos, né? Um deles é aquele apresentador lá, meio ruivo, que é conhecido também. E tem várias lutas lá, vários easter eggs. Eu vou deixar aí para os meninos falarem um pouco disso, e com certeza vão ter que estar curiosos para falar sobre isso. Mas, como era de se esperar aí, também, mais uma vez, eles são caçados e tem uma luta muito foda nos andaimes lá, e que aí sim aparece o Death Dealer, né? E o Andy Lee lutando. E ele é um especialista, cara. Se você ver como é que ele conta, como é que articulou aquele tipo de luta com o Simu Liu, você fica assim impressionado. Inclusive, ele diz que tem um tipo de chute que foi usado no filme, que não foi usado em filme nenhum. Que é uma que ele se levanta, você pensa que ele vai dar com um pé e ele dá com o outro, no ar. Ele dá tipo dois giros assim. Que é no momento que eles vão correr assim pra pegar, eu acho que é o pingente ou a adaga no chão, e ele dá uma na cara do Shang-Chi, que o Shang-Chi chega a cair torto pro lado, né? Tenho quase certeza que esse chute já foi usado pelo Ronaldinho Gaúcho. Bom, enfim, é uma das cenas mais legais do filme, tá cheia de easter egg aí. Vou deixar os easter eggs aí da luta aí pro Marcos Pedro falar um pouco. Nossa, tá, beleza. Vamos começar então pela parte onde o Shang chega nesse local, onde ele diz que ele começa a achar estranho, porque até então ele não sabe, né, que o local não é questão de ser gerenciado pela irmã. A irmã é dona do local, né? De onde acontece as lutas. Então nós vamos começar com a parte onde eu chamo atenção pra caramba na cena do filme, que é uma luta entre uma moça lá, roupa negra, e um cara que ele começa a emanar uma energia vermelha. Pra quem assistiu Homem de Ferro 3, vai lembrar justamente que esse cara é um daqueles caras, um desses capangas que usaram o Extremis, né? Aquele vírus, vou chamar de vírus tecno-orgânico, né? Não, não é tecno-orgânico, é só técnico mesmo. Só técnico, né? Pois é. Então por quê? Não, tecno-orgânico porque ele mescla com o organismo, né? Não é que ele é orgânico, né? Ele se mescla com o organismo e ele altera o seu meio que seu DNA e dá essas habilidades. Chama-se, né? De nanitas, era assim. Isso, que era. São nanitas, exatamente, são nanitas. E aquela mulher com que esse cara luta é uma das viúvas negras que já foi falado nas redes sociais atrás da própria atriz, né? Ela faz papel de uma das viúvas e é a viúva que tá na luta final com a viúva negra no filme da própria personagem, entendeu? Então ela tem uma participação aí. E ela falou que quem assistiu Viúva Negra sabe que o final do filme de Viúva Negra dá a entender isso, né? De onde devem estar as viúvas. E quem tá assistindo o Shang-Chi vai entender também que o final de Shang-Chi pode ser um indício também de que pode ter mais viúvas em um determinado local aí, entendeu? Ai, ai, então a gente tá descobrindo então que a grande causa de todo o mal que acontece na MCU vai remeter aos portugueses. Manoel. Não. Paulo, a sua piada precisa de um pouco mais de construção, porque nem todo mundo vai associar Macau aos portugueses, mas tudo bem. Pessoal, Wikipedia, Macau. Divirtam-se. E aí, mais pra frente, a gente descobre a luta onde o Shang-Chi vai realmente lutar. Que o cara ainda que tá guiando ali a parada toda, ele vira pro Shang. Ah, então você quer dizer que o Shang vai lutar. Que a Kate fala, né? O Shang vai lutar ali, você bate fácil. Não, que isso, o Shang não vai lutar aqui, não. Aqui é só pra quem é pequeno. Os grandões, que é onde a gente colocou o seu amiguinho, é ali na arena. Você vê que é uma arena suspensa, estilo aquelas arenas que a gente já viu em Mad Max. É, a Fúria do Trovão com a nossa queridíssima Tina Turner, onde dois entram e um sai. Fúria do Trovão, não. A Cúpula do Trovão. E não era suspensa, na verdade era um engradado, era do térreo. Era exatamente o contrário do que você escreveu. Era embaixo. É. Era embaixo? Sim. Embaixo. É. Exatamente, a plateia que ficava pendurada. Então, corrigindo. Então, tem essa arena, e na arena do Shang-Chi, ele é mais elevado. E nessa arena, quem estava lutando é ninguém mais, ninguém menos que o nosso queridíssimo sumido, o Alô Sumido, o senhor Abominável, que está muito mais com a aparência dos quadrinhos, mas sem a metade do rosto ainda deformado, mas ele já estava com a... Ele tá com as escamas, ele tá com aquelas orelhas diferenciadas e tal. Tá e verde. Tá totalmente verde. E quem tá lutando contra ele, ninguém menos que o nosso amigo Wong. Agora, que caralhos que o Wong tá caçando ali, ninguém vai saber. Dinheiro, filho. Você acha que é o quê? Diversão não é dinheiro. Wong, dinheiro. Ah, tá. Marcos, você tem que lembrar uma coisa. Lembra do Doutor Estranho 1? Doutor Estranho é uma metáfora pós-graduação. Imagine que os magos são os acadêmicos do MCU. Acadêmico não ganha dinheiro. Tu acha realmente que ele acha que a pessoa faz mágica e come, assim, porque ele viu o Thor recebendo a cerveja lá, mas tem que ter dinheiro, pô. Lembra daquela cena no Guerra Infinita? É Guerra Infinita, né? Que ninguém ele tem dinheiro pra pagar o lanche. É, ou... Aqui não aceita rúbia, sei lá, né? Tem que ser dólar. Então, foi ganhar um dólar lá. Mas, gente, os seres místicos não comem coisa normal, naturalmente. Como assim? O estranho e ele estavam no McDonald's. Ele faz fotossíntese. Isso, comem coisas. Tá, gente, vamos andando. Mas então, aí depois, mais pra frente, após um pouco a luta, quando o Shang vai lá se trocar, né? Na verdade, não é se trocar, é só tirar a camisa, né? E detalhe, por que que ele apareceu sem camisa é outra referência dos quadrinhos. Porque, geralmente, nos quadrinhos, quando o Shang-Chi vai lutar, ele tá lutando sem camisa. Então, isso é uma referência direta dos primeiros anos do personagem. Então, isso foi, achei assim, tipo, quase ninguém ouvi comentando sobre isso, mas é uma referência direta a isso mesmo. Que tá só apenas de calça e sem a camisa, né? E a Kate até zoa fazendo aquela posição do tipo, mostrando os bíceps, falando assim, cadê a sua camisa? Entendeu? Isso foi, achei maravilhoso. A Awkwafina, cara, é uma das melhores coisas do filme. Ela foi muito foda. E aí o que acontece? Nessa parte do vestiário, a gente descobre o quê? Que o Wong e o Abominável são best friends, cara. São BF. E fica assim, uau. Não, não sei se é best friend, mas que a luta foi armada, não, foi. Não. Eles combinaram a parada toda da luta. E o que aí, quer dizer é o seguinte, eles estão ganhando muito dinheiro. O Wong abriu o portal e falou, Abominável, vem. E o Abominável... O que eu tô achando, viu? O que você acha, Paulo? Eu tô achando que eles estão ganhando muito dinheiro. Eles estão apostando num contra o outro e eles já sabem quem é o final da luta, quem vai ganhar. Eles estão manipulando aí. Não Eu não duvidaria disso, não, vindo do Wong. Exatamente. A gente vai descobrir que o grande vilão dessa fase 4, 5, 6 vai ser o Wong. Aí, logo mais pra frente, a gente, quando chega aí, né, que chega o Shang-Chi, a vez do Shang-Chi pra lutar, a gente descobre que quem vai lutar contra ele é ninguém menos que a sua irmã, que ele tava procurando. E curiosamente, todo mundo ali mentiu que não sabia o nome dela. Mas todo mundo sabia, tanto é que anunciou o nome dela e ele falou: hã? Daí foi um quebra-pau legal. Mas pode ser, não, na verdade, que ela pode ter usado outro nome. Eu acho que diferente do Shang-Chi. Ela anunciou o próprio nome dela, Não, na verdade, usou, tipo, a marcadora das sombras, uma coisa assim. Um nome assim meio esquisito, nome de luta. Eu acho que foi o nome. Eu fico imaginando, vai estar ela e a Sharon Carter conversando. Nós somos as mercadoras. Não era mercadora. É que ninguém. Acho que assim, ela deve ter dado a ordem dizendo: se aparecer alguém me procurando aqui. Exatamente, que o pai tava procurando todo mundo. E ela não é boba feito outro. Mas aí depois na luta, aí quando. Aí depois acho que ela descobriu que era o Shang-Chi, ela entrou lá pra lutar com ele. Aí ela. Ela usou o nome dela, Xia Ling, né mesmo? Isso, igual. Sim, mas falei, só uma coisa, gente. Isso aqui a gente tem que. Tem esse detalhezinho que é bom ser comentado. Essa cena aí teria sido perfeita em Madripoor. Ia fazer mais sentido em Madripoor que em Macau, viu? Da mitologia de Madripoor nos quadrinhos. Nossa, esse... Sim, faz sentido, realmente. Mas só que eu acho que como. Tinha coisa sendo filmada ao mesmo tempo, poderia dar uma confusãozinha, eles evitaram. Sim, eu acredito que tenha sido isso também, porque ia diminuir a quantidade de cenas território chinês, mas... E fora que vale ressaltar, né? Duas coisas aí. É na mesma região ali, Madripoor, mais ou menos ali. E outra coisa, não é, não? No é mapa longe. É. Não, cara, não, cara. Madripoor fica... É Singapura com outro nome. Isso. Basicamente. Sim, que é no sul da China ou não? Não. Você tem a China. Não. Você tem a China, você tem toda a Indochina, aí você vai ter lá já o arquipélago ali, aquele arquipélago da Indonésia, aí é uma das ilhas mais em cima, que é a ilha da Malásia, aí lá na pontinha é Madripoor. Tá bom, tá. A única coisa que eu ia comentar era só que é muito na cara que era armado que ia ser a irmã dele e tudo mais, quando você vê que os caras tinham um cara com Extreme, uma viúva negra. Aí o cara que vai lá pro Centrão é o carinha, é o influencer de um só vídeo que bombou no YouTube. Bom, mas aí o cara tava atrás de audiência. Vou destacar aqui esse ponto, né? Escolheram uma cidade. Eu, particularmente, assim, normalmente, quando se escolhe fazer tomadas, filmagens na China, né? A gente sempre lembra muito de Hong Kong, né? E o visual que eles destacaram de Macau, né? Lembra muito Hong Kong nos anos 80, no começo e nos anos 90, né? Aliás, Hong Kong, assim, sempre foi uma cidade que sempre para essas histórias de futuristas, distopias, até mesmo de policiais, né? Basicamente, o cinema de Hong Kong é um cinema feito com muitas histórias policiais, né? A gente pega ali lá John Woo, Tsu Mark, que são dois grandes diretores ali desse período, final 80 e 90. O próprio Jack Chan também tem bastante filmes policiais de Hong Kong. E aí eles trouxeram, eles conseguiram mostrar, né, Macau, né, como uma cidade assim bem parecida. Foi uma cidade até interessante, talvez até se um dia eu puder conhecer mesmo, porque eu achei bem, bem legal as tomadas, o jeitão da cidade. E de fato... Mas... Deixa eu te falar, aquilo ali tudo era Austrália, tá? Porque não... Austrália? Foi filmado na Austrália, eles não foram pra Macau. Só teve algumas cenas externas que eles pegaram alguns hotéis famosos de lá e colocaram. Inclusive, quando tu fala em cyberpunk, cara, nada é mais cyberpunk que Macau. Porque, na verdade, o Brasil também é um pouco também. Mas você vê, assim, tipo, aquele prédio super futurista que parece sair de Dubai, aí do lado, uma gigantesca favela. Isso. Que também era muito uma referência muito grande, assim. Brasil, Macau, você vê, pra onde o português entrou, o português fez isso. vale destacar, Macau acho que é uma das grandes ex-colônias portuguesas, e acho que é por causa de Macau. Tá com medo de ser cancelado pelo pessoal de lá, mas dos portugueses não, porque tá catando as porradas nos caras, né? Ninguém é cancelado falando de colonizador não, cara. Então... Isso é fato. É, mas adoro Portugal, é um lugar muito bonito para se visitar. E então, assim, mesmo assim, a cidade ela tem o bem bacana esse cenário e tal. Poderia ser realmente Madripoor, né? Mas eu acho que aí acabaria, talvez, confundindo as estações. Lembrando que talvez a própria mercadora do poder, né? Barra Sharon Carter, também deve ter o seu próprio clube de luta lá, enfim, nesses mesmos moldes, né? Mas acho que para não misturar as estações e também para trazer mais pro cotidiano aí do Shang-Chi, acho que Macau foi bem escolhida. É o seguinte, que teve uma invasão e uma briga ali, né? Que a princípio o Mandarim entrou como se fosse uma polícia lá. Baixou, botou todo mundo pra correr e ninguém fez nada. Então tinha que ser na China, onde ele teria um poder absoluto e ninguém ia questionar. Chega uma galera mascarada com uns bastão de choque ou sei lá o que, batendo em geral, você vai questionar ou você vai correr? Não, eu tô falando só que ele funcionou como se fosse uma polícia local ali, entendeu? E ninguém questionou nada, levou ele e se acabou. E aí a gente tem, acho que a segunda grande cena de ação aqui, que é essa parte dos andames, que foi muito bem feita mesmo. Ali é Jack Chan mesmo, aquela cena é foda. E aí você tem todos aquelas coisas que normalmente tem em filmes de ação. Muito boa mesmo essa cena, ficou. Eu acho que eu já tinha visto em uma hora do Rush algo similar. Mas eu achei muito roteiríssimo a irmã do Shang-Chi tá lá esperando convenientemente. Não, ela vai cair aqui, eu vou ficar aqui parado esperando o momento da minha resgate heróico. Roteiríssimo, roteiríssimo. Isso foi muito Deus Ex Machina. Você tá chamando de roteirismo isso e o meu não, mas enfim. O meu ainda vou questionar. Mas a verdade, a gente pode dizer que ela tava esperando ali ver o que ia acontecer, né? Ela meio que deu uma de malvada, vou deixar meu irmão, mas não vou deixar, né? E você viu que ela gostou da Kate, né? Ela falou, gostei dessa pochete. Sei não. Ai, Covid sendo cancelado por... Tá de pochete? Por ignorar um chip entre as duas. Meu Deus do céu. Pronto, o chip entre as duas. Tá bom. A gente tem, então, eles são capturados pelo pai, né? O pai fica até feliz. Olha, eu sabia que meu filho não ia ser capturado. Ele foi treinado pra sobreviver. Avisei a todas essas pessoas aqui que eles não iam conseguir matá-lo. Blá, blá, blá, blá, blá. Ou seja, ele realmente, na verdade, não estava tão puto com o Shang-Chi como se imaginava, né? Ele até estava feliz. Conseguiu os dois pingentes, pendentes, ou sei lá o que decidiram. Na verdade, o que eu tinha entendido é que se eles tivessem conseguido, se eles tivessem matado o Shang-Chi, ele ia ficar puto, ia ser aquele, se eu morrer meu pai me mata. Pois é. Duas vezes, né? E levaram ele lá pra fortaleza, lá não é exatamente dito onde fica, mas só pra situar, me corrijam aí se vocês tiverem a mesma impressão, aquela seria a fortaleza que ele construiu pra ser a coisa mais próxima da entrada de Talor, por isso que não era tão distante quando eles, enfim, foram até lá. Que é a mesma fortaleza que ele aparece quando ele vai chamar o cara lá no flashback inicial, né? Pra dizer, olha, eu quero ir pra Talor e quero ir hoje. E aí eles imediatamente partem. Ou seja, pode ser que o Wenwu tinha fortaleza pra tudo quanto era canto. E aquela era apenas uma, né? E que é até o mais provável. E aí, a princípio, vem com aquela ideia maravilhosa de que tá reunindo a família e tal. E vai reunir por completo. Porque ele acha que a esposa tá viva. Só que ela tá presa pelos antigos moradores de Talor. Que tá ouvindo as vozes. Os filhos começam a ficar assustados. E papai tá pirando pra caramba, né? E seja, ele quando voltou a ser o Mandarim de novo, ele voltou com outro tipo de fixação. Não é mais... foram três etapas da vida do Mandarim, né? Aquele era um conquistador, aquele abdicou dos poderes dele, e essa agora, ele virou uma pessoa muito mais rancorosa. Não era nem mais a sede de conquista, que ele já conquistou o que tinha, né? O que queria. E aí, quem não aceitasse das coisas do jeito dele, ele ficaria puto. Então, no momento que tanto a Xianling quanto o Shang-Chi discordaram dele, ou acharam que ele tava pinel, ele, então trancafia esses dois. Se vocês não acreditam, não querem salvar sua mãe, eu vou salvar. Nesse ponto, já dá pra algumas pessoas do exército dele já ver que o negócio não tava muito bom na cabeça, né? Quando você vê que o seu líder tá ouvindo vozes do além, tente desertar e corra, tá? É uma dica que eu dou. Geralmente não acaba muito bem. E aí é que eu tenho um momento que eu acho mais crítico. Eu acredito que esse seria o que a gente considera geralmente nos filmes o ato 2. Só que fizeram um ato 2 tão curto e tão cheio de roteirismo, na minha opinião, que era o ato que eles tinham que, enfim, se juntar, tinham que negar o pai e fugir pra Talor, né? Tinha que ter um desenvolvimento maior ali. E eles são colocados numa prisão. Na prisão aparece um personagem que seria o alívio cômico dessa história, que é a volta do Trevor Slattery, né? Ele, como falou, ele foi levado pro Mandarim. É, desde aquela época do Saúde em um Reino, ficou claro se o Mandarim ia matar ele ou se teriam ele, usado ele pra alguma serventia. Aqui ele acredita, né? Pode ser que ele esteja imaginando tudo, né? E o Enu gostou tanto dele, achou ele tão engraçado que usava ele pra peças e tal. Mas pode ser fantasia na cabeça dele, né? Ele tava lá trancafiado, os meninos ouviram um pouco da história dele, a Shanling saiu pra um canto, aparece uma criatura mitológica chinesa, que é uma criatura que é um floquinho, eu tô chamando de floquinhos com asas, né? Que é uma criatura que você não sabe onde é o cu, né? O cu, a bunda do lado, é a cabeça, é a mesma coisa. Né? Mas é exatamente aquilo. Tanto que tem gente chamando aquilo ali de bundinha. Olha, pessoal, a gente deu o nome original pra ele e ele tá falando isso porque quer. E isso é por porque conta de. Isso deixa por conta de você. Paulo, qual é o nome original dessa criatura? Deixa eu só aqui pegar na lista que eu passei pra ele. Morris, mas. Morris é o apelido que deram a ele, que o Trevor deu a ele. E o que é o bicho? Tá, é uma entidade do caos que cria confusão, tipo uma criatura que é bem marota. Como é o nome? Undum. Exatamente. Mas não lembra o foquinho de asa? As pessoas que estão me ouvindo vão concordar. Não. E aí o que acontece? Há uma série de movimentos rápidos nessa cena que me estranha. Porque em menos de 3, 4 minutos eles já resolvem o que vão fazer. Né? O pai tinha acabado de mostrar pra eles um mapa, né, de como entrar em Talô, que através dos pingentes barra pendentes deles, colocando lá nos olhos do dragão, é como se a mãe dele tivesse guardado um mapa ali. Curiosamente, um mapa feito de água, né? Em que ele descobre que daqui a 3 dias, seguindo aquela trajetória, ele chegaria lá em Talô sem sofrer nenhuma represária. Que vale ressaltar no flashback, né? Quem tentava entrar em Talô forçadamente, a floresta atacava, né? Os bambus saíam batendo, jogando o carro pra fora do penhasco. E aqui ele teria um momento exato pra isso. Como ninguém da família dele concordou, estrancaram ele, só que tanto a irmã quanto o Shang-Chi estavam concordando que tinham que avisar a família deles, né? A antiga família da mãe, né? Que eles nem conheciam, né? Avisar que ia ter essa invasão. E aí descobre essa primeira criatura mística, como o próprio Shang-Chi fala, né? Até então ele achava que tudo era um conto de fada da mãe. Então a primeira vez que ele vê realmente uma criatura mística, ele se assusta. É, what's that? Né? E o Trevor acha que aquilo ali era uma coisa da cabeça dele, mas, então é de verdade? É. Aí vem os roteirismos, né? A criatura lá, o Floquinho, ele sabe exatamente como chega lá, né? Ele consegue se comunicar. Agora me diz, como é que um bicho que só tem bunda de lado e do outro fala? E eu não quero dizer qual o tipo de som que ele fala, porque aí vocês vão achar que eu tô... Aí sim eu tô pegando pesado. Mas ele só faz um... Nossa, né? Isso, né? Eu estou bem nas ondas canceladoras chegando no coveiro. Não vai cancelar ninguém por causa do bichinho desse. Vocês estão sensíveis demais. E aí o que acontece? O bichinho já sabe como é que chega. O Trevor sabe falar com o bichinho. Sabe entender, pelo menos, o bichinho. O bichinho pode até entender ele. Mas sabe entender do nada. Enfim, uma coisa além. E aí, se não bastasse isso, como é que a gente vai sair? Tudo bem, a gente já sabe que tem que chegar. Sabe que tem um bicho que leva. Como é que vai? Aí, do nada, a Shanling chega derrubando a parede da masmorra. Ou seja, é o lugar, uma prisão. Ela dá uma bica e derruba as paredes. Não sendo super forte nem nada. E aí, pronto. Já agora sim, tipo, pega o carro, vamos lá e se manda. Aí, a partir daí, já tava o roteirismo feito. Eu aceito qualquer coisa. Paulo, vai aí. Fala aí. Eu não acho que tenha sido... Eu acho que tem muita verdade no que o cara falou, porque aquele negócio, tipo, até como tinha gente falando, o Enwu, ele, bem ou mal, ele mudou um pouco do que ele era por causa da vivência lá com a esposa dele. Mas que ele tenha voltado as coisas, ele acabou olhando assim, deve ter olhado pro Trevor, aquela mistura de... Realmente ele é engraçado vou ficar com pena dele, isso aqui passa um recado mais interessante ainda pros meus inimigos, que é o fato assim, tipo, o recado que ele queria passar era, você vai frescar comigo, eu vou te matar. Só que o recado que ele acabou percebendo que ele podia passar é, vai frescar comigo, eu vou matar todos seus associados e vou te humilhar, você vai ser meu bobo da corte. Ou seja, foi assim, ao mesmo tempo foi uma coisa mais, entre aspas, piedosa e um recado mais poderoso, então... Acho que até condiz com o personagem ele ter sido poupado, ou o cara poupar ele, quer dizer. Curiosamente, não tem nenhuma cena entre o Enwu e o Trevor, né? Aí, é aquele negócio, o Trevor sabia que os meninos iam chegar e estavam se preparando pra isso, ou seja, Não iam chegar assim, ah, propósito prisioneiro genérico que tá aqui há sei lá quanto tempo, vai chegar os filhos do cara. Realmente foi uma coisa assim, a propósito prisioneiro, prisioneiro americano, pare uma das suas, suas interpretações aí que vai chegar convidados especiais. É, mas geralmente era ele que era levado pra fazer a apresentação dele lá do... Era o que ele tava treinando? Macbeth, você falou? Era Macbeth. É, ele era levado, só que, assim, e não dá um tempo de preparação pra ele. A questão é essa, eu tô dizendo que avisaram pro cara que ele ia ter... Ah, tipo, ó, até ele falou, jantar de boas-vindas, ou coisa assim. É assim, ele estava sabendo. Entre o mandarim no real, né, e o mandarim fake. Podia ter tido uma ceninha só, mas enfim. É, ia ser legal essa cena mesmo, porque ia confirmar ou desconfirmar esse negócio. A minha visão foi que o cara olhou assim, cara, eu não vou ganhar nada te matando e você é engraçado, pode ficar vivo. Falar que ele já havia feito a zoeira com o Trevor, né? Na hora lá do jantar com os filhos dele, ele explica o que aconteceu, né? Que ele pergunta pra Kate e fala assim, qual que é o seu nome em chinês? Aí ela menciona, que eu não lembro aqui agora, nomes chineses são um pouquinho difíceis de lembrar. E... Mas são um pouquinho mesmo, um pouquinho. Gente! Eles também acham difícil a fala da gente, calma, né? Sim. Tanto é que eu já vi vários vídeos, os chineses adoram quando, principalmente brasileiros, eles gostam mesmo, principalmente quando brasileiros sabem falar a língua deles. Eles realmente abrem um sorriso e acham que é uma honra quando alguém fora da China aprende a falar a língua deles e num bom dialeto, entendeu? Eles ficam muito gratos, eles são muito gratos com isso. Aí, o que acontece? Nessa parte do jantar, quando o Wen Wu pergunta pra Kate o nome chinês dela, ele explica o que aconteceu, né? Ele dá exatamente a versão dele do que aconteceu em Homem de Ferro 3, que é o quê? Que chegou um americano achando que sabia, sabendo a existência dos 10 anéis, rouba o nome pra eles, cria uma organizaçãozinha qualquer lá, e ele acaba se tornando um laranja mais temido do mundo, né? Então, se vocês assistirem o curta, que como é que é o nome do curta? Saúdem o Rei. Uhum. Ele mesmo manda as pessoas representando ele para poder tirar o Trevor, porque justamente tem essa questão, né, de dar o recado do tipo, ninguém brinca com o nome do mandarim, mas o filme mostra que ele tem um lado bom, né, que foi aflorado pela amante dele, né, que se tornou esposa e tal. É esposa, pô, uma amante. Pois é, não, porque os dois tiveram um caso e tal, são... Acho que o termo que você quer é amada. Amada, exato, amada, são amados. Então, eles são amados e... Então, assim, ele tem um lado bom, então ele aprisionou esse cara, porque com certeza ele pode ter, sei lá, os motivos dele, se ele pode sentir alguma utilidade ou não, entendeu? Simplesmente podia só estar mantendo ele ali e pronto, entendeu? Porque, às vezes, porque o Trevor mesmo havia falado mais pra frente, né? Que ele é um ator assim, mas meio que, tipo, sabe? Não era aquela coisa do tipo, o ator maravilhoso, né? Ele seguiu pra vida de ator por causa de macacos, que ele descobriu num filme sobre macacos. Ele já era, no próprio curta, se vocês virem, ele era um ator bem bosta, que aí ele ficou conhecido como se fosse uma versão Miami Vice de quinta lá, que ele fez um coisa. Você tá dando saúde em um rei. E aqui, bota ele mais bocó de mola ainda. Ele já era, desde Homem de Ferro 3, tá? E que ele acreditou que, na verdade, ao invés de serem pessoas vestidas de macaco fazendo o planeta de macaco, ele acreditou que eram macacos sabendo atuar. Exato. E aí ele falou, se macacos sabem atuar, eu também posso. E aí virou ator. Então o cara era completamente pneu. Total. Então, assim, essa parte desse filme, eu não achei muito roteirismo nesse ponto, porque foi bem natural. Tipo, virou a esquina ali. Não, o roteirismo não é esse. Né? O roteirismo não é a atuação dele e nem é o bichinho. O roteirismo é as soluções fáceis que se encontra pra chegar em Talô e sair da prisão. E aquilo ali foi assim, ó. Pra mim é mais roteirismo que qualquer coisa de que a menina pegar do andame quando falou, por aí vai. Era um ato 2 para ser construído e de repente assim, ó, vamos estender o ato 1 que é legal, concordo. O ato 3 foi uma hora de filme, de ato 3. E o ato 2, se você olhar, não foi nem 15 minutos, que era pra ter sido construído. Mas o bichinho, era do reino, óbvio que ele sabia, né? A questão é saber como que esse bichinho chegou ali na prisão do mas do até o bichinho chegar na prisão, roteirinho. É explicado isso. Explicado, Paulo? Não, foi explicado. O Trevor explica lá que ele foi capturado. Só não sei como é que conseguiram capturar uma coisa que ninguém vê. Só, é tanto exato, que eu não quero nem estender isso aí. Mas até o fato de o bichinho ser lá da coisa e de alguma maneira, se o Trevor aprendeu, qualquer um poderia aprender e forçar o bichinho a ir pra lá. Ou soltar o bichinho aí, atrás. Aí, enfim, várias coisas podiam acontecer. Aí você tá querendo ser Stan Lee demais. Aí você tá querendo ser Stan Lee demais. Eu vou Stan Lee demais. É roteirinho aí. Porque o bichinho é mítico e ele fala através de magia. Sossega. Pô, fala através de magia. Aí você colocou isso também. Aí outro roteirismo seu. O bichinho é místico. O bichinho é místico. Se quiser, a Lola fala comigo através de telepatia. Você vai questionar? A Lola é a cachorra dele, tá, gente? Tá bom, é, mas não questione. Não vamos questionar, porque pode ser que pegue através de via online também. Eu não quero pegar isso. Pelo amor de Deus. Deixa Felga, vai lá, Felga, vai lá. Roteirismos à parte, se teve ou não, enfim. Sensacional a interpretação do Trevor aí, do Ben Kingsley. E o Morris. Morris também. Morris também teve uma ótima. Cara, eu achei sensacional. O cara com aquela cara dele assim de peso. A atuação do Morris é não falar nada, mas. E sai batendo asa. Ótima atuação. Nossa, nem imitar o Morris, velho. Nossa senhora. Enfim. Não, eu adoro os bichinhos da Marvel, mas esse não colou, não, gente. Ah, então. Enfim. Não vai comprar o Funko dele, Coveiro? Eu nem sei se tem Funko dele, acho que não. Vai ter um dia. Mas enfim, cara, eu acho que a melhor parte aí é o Ben Kingsley nessa loucura dele de ator de quinta categoria, cara. O cara entra no personagem, é aquele mesmo personagem que era o Mandarim. Vale lembrar que também, assim, o Mandarim, na época, era meio que uma representação. Vamos dizer assim, os Dez Anéis é a representação da Al-Qaeda, né? E o Mandarim seria a representação do Osama Bin Laden. E uma das teorias das conspirações que sempre aparece aí, internet, tá, se procurar, é que, na verdade, o Osama Bin Laden não existe e que sempre foi um personagem criado pela CIA, enfim, pela organização XYZ do governo e tal. E meio que a ideia era, na época do filme, pelo que eu entendi, do filme do Homem de Ferro 3, era, vamos dizer assim, brincar, né, entre aspas, com essa teoria da conspiração. E ali naquela cena, a gente lembrava, né, que quando você chega lá, o Homem de Ferro começa a falar com o Mandarim, o Ben Kingsley é um cara completamente perdido, não sabe o que tá fazendo. Aqui ele reprisa esse papel, e eu acho que, assim, foi sensacional, porque o cara ali não... Aqui, tipo... A gente não entende, assim, não tem porque muitos um motivo pra manter o cara. Pode ser até que o Mandarim, o Wen Hu, tenha preferido mantê-lo, simplesmente porque ele poderia usá-lo de uma fachada se ele precisasse se encobrir de novo. Ou seja, sempre teria ali um cara que seria o rosto, né? Vale lembrar, né? Ele sempre atuou nas sombras e nunca foi de ser um cara ostensivo, né? Nunca queria ser um terrorista famoso e tal, né? Os Dez Anéis era pra ser uma organização realmente secreta, né? Na verdade, eu consegui entender muito mais ele não ter matado o Trevor do que ele não ter ido atrás de todos os capangas do Aldrin, é? Do Gillen, Aldrin. Isso. Gillen, porque era pra, assim... Era pra não ter sobrado um. É, mas talvez assim, no final das contas, todo mundo achar que os Dez Anéis se resumiam àquilo, era vantagem pra ele poder se mover nas sombras também. Então manter a figura, né, no caso o Trevor, era algo que ele poderia usar no futuro, né? E aí ele deixava o cara lá, né? E o cara talvez se divertia mesmo. Eu tava dando muita risada com o Ben Kingsley lá nas loucuras. E aí, ele assim, cara, ele entra... Depois que ele entra no filme, cara, é uma sucessão de coisas meio inocentes que vão acontecendo. E aí vai passando desde que ele olha, putz, grilo, o Morris então existe, vocês conseguem enxergá-lo? Eu achei que era uma loucura minha aqui, de tanto ficar preso, então eu precisava criar alguém pra falar. Tem piadas muito, muito situacionais, legal, né? Não questiona nada dele, aquela do carro... Que é esquisitíssimo, os caras estão acabando de entrar do carro e já estava no carro. Estava, né? No carro. Aí não tem umas coisas que você... atrás, é óbvio que não faz sentido nenhum, né? Parece que ele é uma entidade também, bicho, que é Nelson Moritz, né? Mas que a gente deixa passar. E isso não questiona, não. Isso faz parte da graça do filme também e dele. É, então. Eu vejo. Não, você, eu tenho a minha teoria de que o cara ficou com seu tanto com o Mauro que se tornou entidade. Foi por isso que até ele ficou lá em Italu depois. É, porque também depois a gente nem sabe o que aconteceu, né? Com ele, né? Ele meio que, tipo, se finge até de morto lá. Então tem uma sequência. Não, ele aparece no final. Cara, isso é ótimo. Jogando o Ondador Ferenda, sei lá, no barquinho também. Você se tornou uma entidade mística também, cara. O cara virou divindade. Então, então você vê, são várias coisas. E pra mim, assim, foi sensacional. Independente aí se a solução foi fácil ou não, rápido ou não. E eu acho que, pela estrutura do filme, eles não tinham muito jeito, porque é aquela coisa, uma hora de filme até chegar a Talô, e depois a outra uma hora era pra Talô. Inclusive, eu parei o filme exatamente quando chega pra tomar água, cuidar aqui das cachorrinhas e tal. Exatamente na última hora que tava faltando pra essa parte, que era o plot todo de Talô. Mas, cara, ele funciona bem ali, como esse alívio cômico, como um cara perdido e tal. E, cara, quando ele vai falar dos macacos, cara, é sensacional. Não, peraí, você realmente achou que os macacos eram de verdade, não eram atores? Eles nem questionam, cara. Eles devem querer tão pneu que eles deixam passar. Né? Então, mas é divertido. Então... Não, é divertido também a parte, já que já foi feito, né? Da floresta, que ele tá guiando, vai pra direita, vai pra esquerda, não sei o que é muito em cima. Ah, ficou legal porque teve uma parceria legal com a Aquafina, que é outra comediante foda pra caramba. Então aquele desespero ficou lá. E vou te dizer, viu? Se você for ver os bastidores do Avante, né? Do Shang-Chi, o Ben Kingsley gostou, se divertiu pra caramba. Parece que ele adora fazer esse personagem. Não, porque é um personagem, cara, assim, é divertido, cara. É um cara, sabe, totalmente coisa. Não sei como, assim, critica o Homem de Ferro 3, e tem outros aspectos pra serem criticados, mas esse aspecto pra ser criticado, pra mim, o ator é sensacional. O Ben Kingsley ali dá um show ali de vamos dizer assim, de interpretação, comédia, sabe? E aí, pra mim, tudo bem, a solução pode ter sido rápida e tal, pode ter sido fácil, enfim, mas ali eu acho que o principal ali naquela cena era ele. Ele era o, vamos dizer assim, todo mundo era escada pra ele. Ele que dava o tom ali. Então, pra mim, aquela parte ficou muito boa justamente por causa dele. Cara, eu sempre digo que quem critica o Homem de Ferro 3, em vários motivos você critica esse filme, mas quem critica o Homem de Ferro 3 por esse motivo, realmente é porque tava querendo ver, sei lá, um Bin Laden da vida, um Bin Laden genérico. Porque ninguém conhece o Mandarim, não foi pelo Mandarim. E fora isso, né, como eu já falei, o Mandarim já teve várias versões e adaptações, não existe um Mandarim. Claro, que quem acompanhou histórias mais dos anos 70 e 80, teve um perfil mais daquele Mandarim, que roubou os anéis dos Maculaus lá e por aí vai. Mas depois criasse tantas versões de Mandarim que não dá pra ter um rosto mais. É, cara, e tipo, nem na versão do Matt Fraction nos quadrinhos, sabe? Tipo, o Mandarim, quando aparece na versão do Matt Fraction, ele tá de, sabe? Ele tá de terno, ele tá usando também os 10 anéis, mas ele tá de terno, é um chinês. E não dá pra fazer isso hoje, mas... Sabe? Não dá. Você queria ter um fumancho genérico da década de... E é o que eles estavam evitando. Exato. Ah, não, só uma coisa, mas os caras não fizeram um fumancho genérico, aí estavam. Aí pula o fato de que não fizeram um Bin Laden genérico, estavam reclamando naquele filme, que não faz o menor sentido, porque ia ficar datado pra caralho se fosse mesmo. Sim. Bom, pegando o gancho aí que o Felga falou do Talô, né? A gente vai então explorar aí esse jeito. Finalmente eles chegam, atravessam um portal, mais uma vez, é um portal de água, o mapa foi de água. Quem vê a cidade que aparece aí, vê que tudo gira em torno mais da história da água mesmo. Inclusive, lá pro final, a luta que explora, precisou de muitos efeitos especiais, que deve ser difícil pra caramba, né? Trabalhar a trajetória da água e tudo isso, né? Então, Talô é uma cidade mística. Até então, eu achava que não existia nos quadrinhos, mas tem. Vou deixar pra pessoa que encontrou isso falar sobre isso, né? Então tem, mas não é exatamente retratado assim. Ao longo da entrada deles, eles vão ver que uma série de criaturas que aparecem, não estão no Morris, não é a única criatura mística, que são criaturas que permeiam naquele folclore de toda aquela região, dependendo do nome onde estiverem, vão assumir nomes diferentes. Vou deixar pro Paulo falar isso, que foi ele que encontrou também, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente é apresentado a um vilarejo, Talô parece ser uma dimensão de bolsa acessória a essa, sei lá o quê, uma dimensão antes de outras dimensões. Você vê que eles passaram por um portal numa cachoeira e tem também um outro portal onde supostamente tá aparecendo um monstro lá, ou que a gente sabe que, enfim, é uma coisa que tá se passando pela mãe do Shang-Chi pra fazer com que o mandarim, né, o Wenwu, abra. Mas se você olhar pro cenário ao redor, você vai ver que tem outras crateras. Então pode ser que aquela região seja uma região de meio pra outros portais, pra outras dimensões aí. Então isso pode ser... Talon pode ser explorado muito mais ainda do que aquilo que a gente viu. E, enfim, a gente é apresentado então ao vilarejo de onde veio a mãe dele, que até então a gente não tinha visto Talon por dentro. A gente só tinha visto uma cena da cachoeira que tinha a mãe do Shang-Chi e da Xianling lutando contra o Wenwu e de repente se apaixonando. E aquela luta, que era uma luta mais abrupta, né? Ela transforma aquilo ali numa luta mais Tai Chi, né? Mais Tai Chi Chuan, assim, mais leve, né? Eles até comentam lá que tem um tipo de luta que o mandarim fala, que é mais violenta, tem um outro termo, eu não decorei. E a luta que a mãe usa era mais Tai Chi. E aí é o que eles trabalham, né? A ideia do vilarejo é um vilarejo de proteção. Então todo tipo de luta deles lá é mais baseada nos movimentos mais leves, né? E que eles capazes de mexer o vento, mexer a água e por aí vai. É apresentado então aí, se você viu alguma referência, alguma coisa similar com o Tigre do Dragão, você vai ver a personagem que trabalhou lá no filme. Quer dizer, você vai ver uma atriz que trabalhou nesse filme, que é a Michelle Yeoh, né? E aí a Michelle Yeoh faz a tia deles, que é Yin Nan, né? A mãe, eu não sei qual o outro, mas... Não era Mei, não? Não. Mei? Não. Você tá zoando. É a Michelle Yeoh, pô, não é a outra, não. Eu já vai entender a piada. Eu entendi a piada agora. Mas, enfim, outro ator que a gente conhece pouco, né? Mas era um senhor mais... antigo, parecia ser o líder da tribo, mas não era, né? O líder era a tia. Mas é o Hua Yan, é um ator famoso lá da China, em que é desde a época de luta lá do Bruce Lee. Ele chegou a trabalhar em filmes de Bruce Lee, quando era mais novo. E aqui ele faz um Master Guan Bo, né? Que é um cara mais ranzinza assim, que não quer que eles entrem na vilarejo e fica meio irritado. Aí a tia deixa, ele é meio ranzinza assim, não quer que a Kate treine. Quando a Kate começa a se mostrar que é boa no arco e flecha, ele dá umas cortadas nela, né? A tia vai treinar o Shang-Chi nessa... técnica mais Tai Chi, né? E eles vão se preparar pra guerra que tá vindo aí. É contado um pouco da história da Talon, né? Que tinha outras cidades e que a criatura que eles estão me pedindo que avance, que é o Dwellers of the Darkness, Habitante das Trevas, que era uma criatura do universo do Sith Strange, eu acho. Aí trouxeram para o Shang-Chi e adaptaram, né? Adaptaram isso. Mas vamos lá, vamos dividir por partes aí. Eu vou jogar primeiro pro Felga e falar sobre Talon, o que é que ele achou dessas cenas preparativas. Depois o Paulo, se quiser se intrometer no meio para falar dos achados dele aí, que ele vai saber mais que a gente aí sobre as criaturas aí. Vai vocês dois aí. Então, Talon... A gente, fazendo aqui uma pesquisinha rápida, né? A gente viu que existe nos quadrinhos, né? E Talon é uma localidade que apareceu nos quadrinhos do Thor, né? Para ser mais preciso, o Thor 301. E aí, por isso que a minha frase inicial, né? Vários dos lugares, vamos dizer assim, místicos, outros planos e tal, até mesmo, por exemplo, a autoridade, de variância temporal, tudo aquilo lá, são coisas que surgiram nas revistas do Thor. Então, o Thor tem sido talvez um dos materiais, né, mais usados aí para servir de inspiração, o que é interessante porque já liga com essa história, né, de reinos, outras dimensões que também estão dentro do background do personagem, né? E Talon, né, dentro desses quadrinhos, seria, né, o ponto mais alto aí dos 36 paraísos dos deuses chineses, né? E aí tal, quem procurar acha relativamente fácil a história aí pra ler na internet, se tiver. Em algum lugar do paraíso, o Grunwald está sendo evocado e dizendo: parabéns, você foi o cara que ninguém leu em vida, mas que está salvando a Marvel depois. É o dicionário da Marvel, né? Exatamente. Vale ressaltar que é definido como uma das cidades celestiais, né? Uma coisa assim, né, Fel? E se você estiver fazendo uma referência que é a mais conhecida, é Kunlun. A Kunlun também é uma cidade celestial. Então, deve ter alguma coisa ligada. Talvez ligue. Então, né? E detalhe, né? Como nos próprios quadrinhos falam, né? A tia, né? Que é a Ying Nan, ela ressalta que não é a única cidade naquele, vamos dizer assim, naquele plano, naquela realidade, né? Na verdade. que na verdade Talô é uma região inteira, existem cidades e eles são um vilarejo de Talô. Exatamente. Assim. Então, mas tem mais coisas ali, tem outros, vamos dizer assim, outras cidades, outras coisas que podem ser exploradas no futuro. O índice de cidade, né, que parece que destruíram tudo. Né? E aí, então, o objetivo deles é guardar, né, vamos dizer assim, é segurar lá aquela criatura, né, que por sinal, talvez era algo do universo do Steve Strange. Assim, até o final do filme, o que eu achei é que eles iam... Um dos possíveis plots era que eles iam segurar aquela coisa e que aquilo poderia ser explorado mais pra frente no multiverso da loucura, né? Mas como a gente tá tratando de vários, vários outros universos, vamos dizer assim, esses bolsões, esses universos, não chega a ser universos paralelos porque eles passam na mesma realidade que a do filme, né? Não são... outras realidades, né? Eu acho que, na verdade, existem... Porque você vê que tem uns portais. É como se tivesse uns planos que são ainda desse universo. Isso. É feito, na verdade, o reino quântico, né? Só que o reino quântico, a direção dele é pra diminuir. É pra baixo, né? Pra baixo de toda, isso. Pra diminuir. Então deve ter outras coisas em quarta dimensão, quinta pra lá, que a direção é outra que foge da nossa explicação aqui. Isso, mas tá dentro dessa mesma linha temporal, vamos dizer sim, assim. Sim, sim. Dessa mesma realidade, né? Que é algo que provavelmente vai ser explorado no filme do Doutor Estranho, né? E eu até imaginava que esse habitante das trevas, aí aquelas coisas, né? Se você não vê até o final, começa, né? Que ele apontar Mephisto pra tudo quanto é lado, né? Mas... até porque os bichos lá naquelas esculturas, depois quando os bichos saem, lembram realmente aqueles bichos do que, vamos dizer assim, de Mephisto, tal, toda essa... Demônios das profundezas, né? Mas você tá falando de bicho aí, deixa, vamos te interromper, o Paulo vai falar aí também das criaturas que a gente vê lá e que a gente encontra aí no tour que eles fizeram, né, no Talô Park lá. Primeiro que aquele quadrúpede com um rosto que lembrava um dragão, o Trevor brinca dizendo que parece um cavalo esquisito, na verdade é um Kilin, bem, é uma entidade mitológica que tem lá na... é visto na China, no Vietnã, Coreia, Japão, cada um desses lugares tem um nome diferente e provavelmente você já deve ter visto ou em algum anime japonês ou algum... mão a coreano. Diga aí, Paulo, um anime que a pessoa vai ver, você quer dizer? Não, só tô, e tem vários, na verdade. Mas você quer dizer um? Não, quero dizer não. Mas então, aí, continuando. É Naruto que ele queria dizer. Ah, você lê Naruto? Não sabia. Não, você quis que eu falasse pra supor que eu leio, né? Tudo bem. Você falou isso em off, mas enfim, continua. Felga e Felga e Marcos, quem é que vem falando de Naruto lá no grupo? Tá bom. Ah, continue. Pois é. Aí outras entidades que aparecem, as raposas de nove caudas. Caso, o nome chinês delas é Honlin Jing. Cada país tem uma nomenclatura diferente para elas. A mitologia tem suas diferenças, tem suas similaridades, mas são entidades místicas que existem. E a versão chinesa é Honlin Jing. E os pássaros de fogo lá que teve a piada são os Feng Huang. Teve piada? É porque o Trevor olha assim: ah, meu Deus, aquele passarinho tá pegando fogo. Aí mas o Morri disse que é de boas eles. Eu tava ignorando, acho que o Trevor não via essa não. Aí tem os bichos mais domesticados, que é os que estão lá junto dele, né? Que é aqueles animais maiores. No Avante eles chamam eles de Full Dogs, mas na verdade, dependendo da região, como o Paulo falou, ele, na verdade não existe definição, né? Porque onde eu li tinha Xinxi, que seriam leões, mas na verdade é um termo que eles atribuem para leões, mas é uma figura que não é um leão, é uma figura mística, né? E que seriam aqueles mais comuns que você vê na entrada de templos, que seriam de proteção, né? Eles estão sempre com a boca aberta assim, em sinal de raiva, né? Fazendo um paralelo, lembra muito o que é a nossa carranca aqui no Nordeste, né? Tem um certo paralelo com isso. Ah, e tem um outro detalhe que é importante ser mencionado disso aí. Eles estão todos na Talô do Thor 301. Ah, sim, é. Mas tem alguns outros nomes, né? Isso que vocês viram, tem umas diferençazinhas quando é no Thor, né? Não, os nomes são os mesmos. Os mesmos mesmo? Os mesmos. O Grão é áudio, faz a pesquisa direito, cara. A gente precisa ler isso aí, viu? É, essa aí. É, na verdade, o plot... Na verdade, o plot da história, passei rapidamente aqui, folheando rápido, envolve vários, um panteão de vários deuses, né? E envolve Destruidor, envolve, enfim, é meio que o Thor contra vários panteões. Deve ser um prato cheio aí pra futuras referências aí, até pro próprio universo Marvel, né? Ver como era a capa dessa revista? Como é que é? Não, essa é pro Coveiro. Como era a capa dessa revista? Essa revista aí tinha um... Você quer que eu fale o personagem, é isso? Que eu achei? Esse personagem eu conheço, gente. Dragon Ball Z. Ele parece o Majin Buu lutando contra o Thor. Era isso que o Paulo queria que eu dissesse. Eu não vou fazer dengo, não. Fazer drama, não. Pela capa, são duas entidades indianas, né? O que é estranhíssimo, né? Sim. Mas enfim. Não, na verdade, essa história passa por vários panteões. O Thor, ele treta com vários deuses aí, e aí acaba caindo, né, em Talô também, né? O Paulo falou dos animais, tal, o que tem mais pra falar? Também tem a questão aí das lutas, né? A própria forma de filosofia, né, oriental, chinesa, tal, é muito baseada no chamado Yin Yang, né? E aqui o filme acaba, de alguma forma, né, destacando isso, né? Esse, vamos dizer assim, Shang-Chi, né, em todo o filme, sempre fala, olha, você tem uma parte da sua mãe e tem uma parte do seu pai, e você precisa conviver com esses dois lados. Que é algo muito famoso, muito tradicional da filosofia chinesa, oriental, de modo geral, que é o que a gente chama de Yin Yang. Ah, mas isso fica claro até dessa mistura, e até nos bastidores lá do filme fala, em que, ao final do filme, a gente já pode adiantar isso aí, né? Ele herda da mãe, se vocês verem em Talô, né? A tia mostra pra eles as vestimentas que a mãe deixou pra ele, né? Pra eles dois. Que seria um traje de escamas de dragão vermelho pro filho e pra filha um traje branco, né? E ao longo do tempo, quando ela ensina ao Shang-Chi que ele tem que aceitar os dois lados, né? O lado mais leve da mãe e o lado mais duro do pai, você vê que no final do filme ele também, além da roupa da mãe, ele consegue os anéis do pai, ele herda os anéis do pai. Então ele vai ter esse dois lados. Isso, uma cor até diferenciada em relação ao do pai, né? É, exatamente. E ainda mais, aí até brincaram, né, que ele tinha que aceitar o lado que ele virou meio americanizado, que a todo filme ele tá com aqueles tênis Jordans do filme. Então até quando tá com o uniforme, ele tá com um tênis americano lá. Então a pontinha lá, Estados Unidos, estamos aqui, ó. O que deve ter agradado muita gente na China, né, por sinal. Só pra lembrar, o Yin significa a noite, ou seja, referente ao seria o lado escuro, e o Yang seria a luz, o lado claro, né? Que aí seria, vamos dizer assim, no taoísmo, na filosofia oriental, a pessoa ela precisa conviver com esse equilíbrio entre o bem e o mal, a luz e as trevas, né? Dentro desse sistema de pensamento, né? Ou seja, quem escreveu Star Wars não entendeu porra nenhuma. Principalmente se eles se basearam na mitologia oriental, né? E de fato se basearam, né? E de certa forma, não é. Quando você vê os filmes, né, orientais, principalmente aqueles de época, esse lance do equilíbrio, essa movimentação e tal, é bastante comum, né? O Tai Chi é utilizado em vários filmes, a gente vê Jet Li, Jack Chan, outros atores orientais usando isso para, vamos dizer assim, se contrapor, né, normalmente a um adversário que usa uma força mais bruta, um estilo mais bruto de lutar. E assim, quando você vê, né, a Michelle Yeoh é uma atriz que ela não, assim, a gente sempre lembra do Tigre e o Dragão, mas ela fez inúmeros filmes de artes marciais, né, de época, com Jet Li, Jack Chan, com vários, né? Essa também que atriz Boys Rock, cara. É bom lembrar dessa atriz americana também, né, que é muito pouca lembrada. Ela fez parceria com a atriz Chris Rose Rock, que também fez muitos filmes de artes marciais. Tem um filme que ela contracenou como uma agente chinesa, assim, tal, também. Então, ela... Caralho, velho. Ó, não sei se é realmente o caso, mas diz que o estilo de Kung Fu mais agressivo, não sei se é esse, tá? Tem que ver no documentário lá dos bastidores. Mas é Choi Lai Foot, né? Talvez não seja esse, mas deve ter vários níveis, assim, de estilo. Sendo um mais dança, né? É bem variado, né? É bem variado. Você tem os mais famosos, que é o... Principalmente por causa dos alguns atores. Por exemplo, você tem um filme, agora não me lembro o nome, com o Jack Chan, que o estilo era o Kung Fu bêbado, que ficou bastante famoso. Ou seja, o cara se embriaga. E fazia aqueles movimentos. Né? Monkey, que é o estilo do macaco bêbado. Isso. É o Drunken Monkey. Tanto é que tem um filme com esse nome. É o filme com o Jack Chan, com esse nome, chama-se Drunken Monkey. Drunken Monkey, né? Eu acho que é esse filme, então, que eu tava querendo lembrar. É, eu até listei aqui. Além desse que eu citei, Choi Lai Fu, tem Wing Tzu, Fei Kupei, aí... Shuai Xiao, Lohan, Wushu. Então, em algum desses deve ter o tipo de luta que eles usaram, tá? O Wushu era muito usado e o Wushu também é um estilo muito usado também pelos filmes antigos de artes marciais, sim. Os dois estilos, o Wushu... E é uma coreografia muito bonita, né? Você vê sim. Lá os movimentos da Michelle Yeoh, que aí vai contornando o vento. E não é o primeiro filme que faz isso. Acho que até o próprio Tigre e Dragão... Total. O próprio Tai Chi tem essa questão de conexão com a natureza, né? Fazer toda essa... Movimento mais leve, mais devagar. Exatamente. Pra, vamos dizer assim, trazer equilíbrio e tal. A filosofia oriental é essa. Não é nem sobre um lado ou outro. É o equilíbrio do... Vamos dizer assim, dos dois lados, né? Que é o, vamos dizer assim, o Shang-Chi seria o resultado desses dois lados, né? Do lado mais agressivo. Tai Chi, você vê que ele até mostra que, e é assim na cena, né? Até quando ele vai lutar contra o pai dele, nesse final, é que ele é um que ele usa a potência dos golpes do cara pra se esquivar e usar dele mesmo ou direcionar pra outro canto. Isso acontece na luta da mãe e o próprio Shang-Chi usa também no final, né? Uhum. Então, você usar a própria força do adversário pra coisa. Então, a referência, principalmente por causa da Michelle Yeoh, é o Tigre e o Dragão. Mas se você pesquisar, vai ver esse tipo de cena. E é quase que uma dança, né? É quase que um balé. Ah, viu? Ela fez as cenas dela sozinha, teve dublê não, bicho. Quem? Ela tá de idade. Michelle Yeoh também não usa dublê. Ela tá de idade. Engraçado é que na cena da luta lá que ela faz com o Simu Liu, que não é um expert em lutas marciais, ela que tá ensinando a ele. Então você vê ela ensinando a ele, né? Então, mas a gente tá falando de uma atriz consagrada nesse meio, né? Ela é famosa, assim, da mesma forma, né, que quando Jack Chan. De Michelle Yeoh naquela luta, podia ser o coreógrafo, os caras do dublês, por aí vai. Mas quem tava ensinando os passos era ela, não tinha nenhum coreógrafo nem de... Pra ela nem precisa, né? Porque A gente tá falando de uma atriz que ela praticamente ela nasceu lutando, sabe? Tipo, desde que ela entrou no cinema, ela atua em filmes de artes marciais. Então a gente tá falando de uma atriz aí, sei lá, de décadas, que vem atuando como artista marcial. E assim, a gente aqui não conhece, mas fora a gente, ela é assim, ela é consagradíssima, sabe? Tipo, ela é quase uma Fernanda Torres das artes marciais, assim. Não, ela tem um patamar assim. Ela é perfeita, assim, saca? Ela é perfeita. Até acabei aqui, mas tinha passado. Mas ela é o segundo personagem no Marvel Studios que ela interpreta, né? Pelo que eu vi, ela também apareceu em Guardiões da Galáxia 2. 2, né? Ela é a Leta, eu acho, uma coisa assim. Isso, ela é uma das Guardiões lá. Já vamos emendar aqui com a luta final, então, né? A gente... Já tô falando aqui um pouco da luta com o pai. Tem a invasão, né? O pai vai... desgovernado lá pro portal, começa a socar o portal que tá sendo tapado também por escamas de dragão. Vale ressaltar que todo o estilo de luta dele se baseia, as vestimentas se baseiam nessa história de escama de dragão. Eles dizem que foi a herança da grande protetora. A grande protetora, antes de sumir, né, deixou isso pra eles. E quando acontece a briga e o pai socando lá, começa a abrir os portais para sair um monte de devorador de alma para roubar as almas dos soldados, né? Dos dois lados, né? Eles têm que se unir para lutar contra agora os bichos que estão atacando eles, né? Aí de repente o primeiro a morrer foi o Death Dealer, né? Imediatamente o punho de lâmina muda de lado também. Vamos se juntar aqui, coloca um um cabo assim no lugar da lâmina dele, porque só as lâminas feitas com material de esquema de dragão podiam realmente destruir aquelas criaturas, né? São criaturas místicas, então tinha que ter uma arma mística também, né? A luta com o pai e filho... Além das próprias criaturas místicas também podiam matar aquelas criaturas. É, aí seria uma mística... Acho que um dos xixi lá atacam eles e matam, né? Mas aí é... Iguala, né? A luta com o Shang-Chi e o pai é também estupenda. No meio da luta lá, eles vão se convencendo de que... Olha, você tá esquecendo, só tá achando que tá minha mãe aí. Mas você tá esquecendo o resto da família, a gente também é sua família. O próprio Wenwu vai vendo pelos movimentos que o filho faz, que é um movimento parecido com o da mãe. E aí, quando ele meio que tá quase voltando ao normal, já era tarde demais, sai o habitante das trevas lá e começa a atacar todo mundo. Mata, a primeira coisa que mata é mata o Wenwu. E aí ele, no momento que você não sabe se ele ia se arrepender mesmo ou não, mas aí ele já, a alma dele já é sugada, ele lança os anéis pro filho, né? Já tava tendo aquela briga entre os anéis, né? Do mesmo jeito que a mãe roubou os anéis, lá no passado, o Shang-Chi tava roubando aqui dele, só que mudava de cor. E aí chega a grande protetora, né? A dragoa lá, que... Enfim, vai ter todas as referências aí que o Paulo daqui a pouco vai falar. Que eles foram falando um monte de coisa de onde vinha, de onde não vinha. Eu não fui entendendo essa parte, eu fui pulando no nosso chat. E é uma cena maravilhosa. Visualmente é lindo, né? Tem uma hora que até falam, né, que ele soltou um Kamehameha, né, o Shang-Chi. Paulo, quer falar um pouco aí sobre esse final aí? Paga esse do Kamehameha de ouro. Sério. Ah, ela fala no filme, porra! Mano, seu cu. Porra, não, o Paulo, eu acho que ele tá num limiar daqueles que ele não saca mais quando é ofensivo e que não é. Você não precisa falar as coisas, Paulo. A porra da Waka Fina fala isso no filme. É por isso que foi proibido na China. Tá bom. É por causa disso mesmo. Vai. Ah, foi uma luta legal e, na verdade, é legal, inclusive, rever essa atriz que fazia muito tempo que ela não aparecia, né, nos cinemas, desde História Sem Fim, que não contratava mais ela. Ela voltou pro mesmo papel. Aí ele acha que você, sei lá, você tá falando da Grande Protetora. Como era o nome do cachorro da História Sem Fim? Era um cachorro mesmo. Era um cachorro. Era como era o nome dele? Não lembro, só lembro que eles montaram nela do mesmo jeito. Ó, o nome do cachorro chama-se de Falcor. Falcor. Cachorro chamado Falcão, que parece um dragão, meu Deus. não é Falcão, é Falcor. F-A-L-K-O-R. Falcor. Falcor, Falcon, Falcão. Falcão. Aliás, precisava rever História Sem Fim. Tá, e quais as referências? Agora eu quero saber de vocês. Vocês estavam falando de Cólera do Dragão, falaram de não sei o que que o personagem usou. Isso tudo eram os golpes que o Shang-Chi tava falando? Sim. Tá brincando com aquele negocinho que a gente tava falando mais cedo, de ficar tentando jogar bola um pro outro com as argolas. Que é Bongolô o nome disso, deixa eu ver. É Bongolô, ele tá brincando de Bongolô, a briga deles. Estilo Bongolô. Estilo Bongolô. Bom, pra quem assim conviveu na década de 90 com um saudoso canal e tal, quando você vê, né, a briga ainda mais, quando você tem então um dragão e água, a primeira memória afetiva que você tem é Cavaleiros do Zodíaco, né, com o personagem, né, o Shiryu, né. E aí e daí que vem o principal golpe dele, né, o Cólera do Dragão, né, que quando ele solta surge, né, um dragão chinês, né, o golpe, a representação é um golpe do dragão chinês. O chinês jogava água também? Então, é porque é como se fosse uma metáfora da água. Água mesmo, porque depois foi com o passar do tempo. No começo era só um soco mais forte, desenhado como se fosse um dragão. Aí depois começou a meio que jogar água também. Isso, até porque o golpe, ele tem uma das características, né, da parte do treinamento é a reversão das águas de determinada cachoeira, né? Que seria a cachoeira de Rosan dos Cinco Picos Antigos. E quando, para finalizar o treinamento, ele precisa então aplicar o golpe corretamente e a água da cachoeira fazer essa reversão. Vale lembrar que em vários momentos a água não tem um fluxo no filme, né? Se você reparar, ela às vezes não corre exatamente no mesmo fluxo natural que ela deveria correr, né? Então por isso é a referência. E também a gente tá falando de um dragão, né? Um dragão chinês, né? Vale lembrar que tem uma outra cena que quando ela começa a disparar vários dragões por meio da água, né? Aí remete um outro golpe, né? Que se chama Cólera dos 100 Dragões. Inclusive o efeito do golpe... Era vários dragões. Não, a água vai criando movimento, vai criando forma, mas não era dragão aquilo, era? Não, era vários, eram dragões. Eram dragões. Que aí lembra também esse outro que tem um formato até parecido do o jeito do golpe, né? E também, assim, a gente também tá falando de um dragão chinês, também a outra referência, além do Kamehameha, né? É o Shenlong, que também é um personagem bastante recorrente do anime Dragon Ball, né? Então ali você vê, ali você tem um prato cheio ali de referências. Não talvez propositais ou pensando nisso ou naquilo, mas é porque elas decorrem da mesma fonte que é a mitologia oriental, a mitologia... E outra coisa, né? Se fosse fogo, alguma coisa desse tipo, e não ia fazer muito sentido pra história que eles estavam contando, né? E que era uma coisa de beleza, de ser porque uma... Porque dragão lá... Tem mais realmente a ver com água e com vento mesmo. Não tem a ver com fogo. O dragão... Essa noção de dragão com fogo é algo mais europeu mesmo. Isso. Exatamente. Então, assim, essas referências das animações que ele citou... Foi acho que muito bem colocado. Mas o que me chamou mais atenção é essa questão deles utilizarem as próprias escamas do dragão... poder fazer as armas, né? Porque isso é uma coisa um pouco recorrente pra quem, tipo, por exemplo, joga esses games JRPG, né? Que a gente chama que tem muito desses materiais que você usa pra poder criar armas e armaduras. E uma outra coisa interessante é o desenho do próprio dragão, né? Que ele aparece. Porque eu tava não sei com quem eu tava comentando. Me falou que, na verdade, o dragão, na verdade, é uma dragoa, né? Que é uma protetora, no caso. Né? Sim, a tradução, pelo menos, que colocaram é a grande protetora. Pois é, porque e interessante é porque, geralmente, os animais que são mais coloridos são realmente do sexo feminino. Isso aí, não sei... Não. Mas, assim, mais colorido, porque, geralmente, quando é um... Não, senhor. Qualquer animal do sexo... Na verdade, a maioria dos animais do sexo masculino são os que devem cortejar a fêmea e Sim. são os coloridos. Pavão, pato mandarim, já que a gente tá falando de mandarim aqui, pato carolina, vários tipos de aves, a maioria são os machos que são coloridos. Mas a questão aí que eu ia até falar é o seguinte, você aproveitou que era fêmea, mas tentaram fazer em certo momento uma similaridade, um paralelo da atriz Falachen com a dragoa. Tá? Tô chamando de dragoa aqui porque em nenhum momento falaram dragoa, falaram sempre a grande protetora. Né? Em inglês esse nome fica dúbio porque não tem associação de masculino e feminino. Mas você vê que o rosto da personagem, o tipo de olhar, diz que copiaram, não vi muita semelhança não, mas copiaram da atriz. E em determinado momento você vê que a Xia Ling olha esquisito pra dragoa, como se fosse um contato, uma comunicação. Então, eu achei por algum instante que teria algo relacionado a isso mesmo, por questão mesmo da hora que o dragão, que a dragoa para ali na frente da irmã do Shang-Chi, ela dá uma parada e as duas se entreolham, entendeu? Então, assim, exatamente. Isso é uma coisa um pouco igual a gente falou em off, questão de quadrinho shonen, que tem muito essa coisa de ligações sentimentais e tal. É uma coisa que teve nessa cena, né? Que teve essa ligação. Lembrou que fosse uma ligação bem sentimental entre as duas, e de alguma forma eu pensei assim, poxa, será que a alma da mãe tá dentro da dragoa? Deu a entender, se fosse o caso, que seria algo desse tipo. E outra coisa, a personagem da Falachen, ela parecia no começo do filme ser uma grande protetora do lugar também, porque na hora que houve a invasão do Wen Yun no começo, quem tava de guardiã da porta ali foi ela pra bater. Cara, o nome então, disso é porteiro. Sim, que é o guardião que você tem na sua casa. Mas enfim, ela lá poderia ter esse vínculo. E as roupas que ela usava depois foram as roupas parecidas com a que a tia usou pra lutar lá com o Shang-Chi, tá? E eu acho que essa parte não ficou no filme, mas você vê que no começo do filme ela usava tipo um chapéu com uma máscara, assim, um... E a tia tava usando isso em algumas imagens que acabou não indo pro filme. Então, vamos dizer que mais ou menos a tia tomou o lugar, né, da mãe, né? Da irmã dela. Da mãe deles e irmã dela, né? Seria o caso. Então você tá dizendo então que quem mandou A gangue da esquina lá matar a menina foi justamente ela pra se livrar da irmã e tomar o poder. Aí você tá fazendo uma história muito além que eu não sei, mas enfim. Porque, cara, a gangue da esquina conseguiu invadir o império do mandarim e matar a esposa dele na maior. Casa de verão, pô, não tinha guarda nenhum ali. O problema do mandarim foi que ele dispensou os guardas, é verdade. Mas enfim, tem então essa luta emblemática aí. Pô, é praticamente, se você ver, é uma hora de filme na parte de Talô, e é meia hora pra trabalhar, porque precisava mesmo trabalhar a história por trás, a cultura e por aí vai, e meia hora de luta, né? É grande pra caramba e tem todo aquele estilo realmente bonito de se ver. Muito, né? O controle dos anéis do Shang-Chi também é diferente do... A partir do momento que ele tem uma posse de vez, né? Até então, o que ele tava fazendo? O Wenwu sempre atacava o anel e usava como chicote. E a energia que saía daqueles anéis era como se fosse uma coisa meio eletrificada, né? O Shang-Chi, ele consegue manipular os anéis como se fosse o Tai Chi lá que ele tava fazendo. De ficar ao redor dele, de concentrar os anéis como se fosse uma energia só. Ao ponto dele controlar os anéis... quando tava mesmo longe dele, porque é assim que ele mata o habitante das trevas, tá? Ele joga os anéis lá no peitoral dele, né? E aí ele fica, tipo, mexendo na mão assim e controla o anel à distância pra trucidar o bicho lá embaixo. Enquanto o anel tava fazendo, tipo, uma trituração dentro do estômago do bicho, eu não entendi como que o bicho não cuspiu as vísceras pela boca, né? Porque... É de energia, né? Foi praticamente um liquidificador, meu irmão. Ali foi um liquidificador. Marcos, PG-13, Marcos. E é só uma curiosidade, o Habitante das Trevas, ele é bem diferente dos quadrinhos, tá? Ele lembra muito mais a história do Doutor Estranho, como se fosse aquele chuchu, como é, Paulo? Tulo. Chuchulo, né? Sei lá. Tulo. Chamou de chuchuco. Chuchuco, é. Chuchuco. Na verdade... os tentáculos que nesse filme ficam como se fosse um rabo nele, no Doutor Estranho, como se fosse uma barba, assim, no personagem, né? Enfim. Seria aquele bicho lá que aparecia na animação, era o habitante das trevas de outras dimensões? Não, ali era bem diferente. Bem diferente, porque o habitante das trevas ali, ele é como se fosse um rabo dele. E não era muito tentáculo, né? Não tinha movimento assim tão... Mas acho que chegou a aparecer um bicho parecido, não? Aí tem que rever. Aquela do Doutor Estranho, tem muita gente dizendo que ou era o mesmo, ou era similar, até porque o objetivo dos dois era o mesmo, de reencontrar uma amada morta. Bom, o filme acaba, nesse momento a grande protetora se afunda lá, some, vai pro descanso dela. Há um funeral geral, vale ressaltar que morreu várias pessoas da vila, vários soldados também dos Dez Anéis. Cara, tudo bem eles se aliarem, mas a parte que eu acho que fiquei mais invocado, na verdade eu fiquei invocado porque eu achei legal. Porque vai contra todos os clichês de organizações com capangas vilanescos genéricos. Beleza, a gente se uniu pra enfrentar o cara. Aí tu vai olhar lá quando o pessoal tá ferido e tudo mais, a cena lá do Trevor se fingindo de morto. Aí você vai ver que tem cara dos Dez Anéis que tá tentando socorrer ou ajudando gente de Talúria e vice-versa. Isso eu achei legal porque não é... padrão de capanga de vilão de filme, isso aí. Então, o que talvez faltou nesse filme, e aí que fico meio com raiva, porque cortaram dessa cena no meio, é ter trabalhado o Punho de Lâmina, que tinha cenas com ele. Inclusive, uma das poucas cenas deletadas que mostraram nesse filme era que decidiram mudar, né? Que era a morte dele. Então ele morreria nesse filme lá, em determinado momento, ajudando a Kate, né? Que a gente até esqueceu da Kate aí, mas a Kate é fundamental pra salvar o Shang-Chi, a Xia Ling e o dragão. O nome das trevas tá prendendo e sugando a alma do dragão. Ela tira a flecha pra acertar mesmo. Ela foi treinada pelo Bard, sabe? Aí. Foi aquela coisa assim, mas esse tipo de ação, que seria um roteirismo também, não me chateia. Faz parte do filme, ela é determinada, ela fazia as coisas sempre que ela estava intencionada e no foco, como falaram no filme. Mas supostamente o Punho de Lâmina morreria nessa cena. Ela estaria sem um arco na mão e ele pegaria o arco pra ela, jogaria pra ela. Teria essa cena meio dramática assim. E aí, na hora que ele jogasse o arco pra ela, ele morre e ela tira a flecha. Mas enfim, cortaram essa cena, vocês vão ver aí pelas internet da vida, já tá disponível porque... aí. Mas é justamente assim, até mesmo como o Coveiro falou, cortaram o personagem, porque quando a gente vai pro filme achando que ele é o capanga genérico Capanga genérico número 5. Todo mundo sabe que todo filme tem capanga genérico número 5. Então, é isso que eu ia dizer. Ele não é o número 5. Ele é o chefe dos caras. Exatamente. Cara. Depois você percebe primeiro que ele é o chefe, daquela hora lá. Não, quando ele volta, já nota que ele não é o capanga genérico padrão. Porque capanga genérico padrão, você falhou comigo, porra, e tudo mais. Aí, depois disso, ainda tem o fato de que ele chega lá, tá sempre do lado do cara. Ele manda, na hora lá que eles mudam de lado, ele que manda mudar de lado. Sim. Ele que manda. E quando tem lá o funeral, ele tá uma mistura de o que eu tô fazendo aqui com o triste. Ele realmente... O capanga genérico que vai pro funeral. Entra naquela história que eu falei. Faltou aquela cena pra trabalhar dizendo que ele era o filho adotivo lá do Wenwu, né? Que ficou de fora. Né? Isso até explicaria o que acontece com ele no final também. A última cena no pós-crédito. Que isso. A gente vai passar logo pro pós-crédito aqui, que eu tô falando desse funeral aí pra chegar já também no pós-crédito aí. Logo depois, acaba o filme. Já passa pra cena do bar. E aí a cena do bar é o Wong, né? Enquanto eles estão contando pros amigos dele logo no começo lá, o que se passou, os amigos não estão acreditando. O Wong aparece e fala assim: opa, vem cá que eu tô precisando de vocês aí. Você tá com os anéis? Tô. Então vem. Você também vem aí que tá acompanhando ele. Então o Wong já tava meio ligado aí. Acabaria o filme aí. Mas na verdade tem a cena pós-crédito 1, que aí reúne o quem tava disponível lá na reunião, né? Que era a Capitã Marvel e o Bruce Banner. Vale ressaltar, o Bruce Banner tá titipoia. Presta atenção que do outro lado ele tá com tipo um bracelete com uma luzinha verde, coisa que já apareceu nos quadrinhos. Não sei se vai ter a mesma função aqui, mas não é o que importa nessa cena. Essa cena que importa é dizer que a partir do momento que o Shang-Chi usou os anéis, ou seja, ficou amarelinho, laranjinha, como se fosse ele que combinava mais com os anéis, né? Acionou um sinal. Bip, bip, bip. Pra quem, pra onde, ninguém sabe. Mas eu tenho minhas teorias. Qual é? Né? Minha teoria é que, na verdade, aqueles braceletes lá são, na verdade, anéis. Nos quadrinhos, os anéis lá são daquela raça do Fim Fanfum, que é Kaluan, sei lá, uma coisa assim, né? Que são dragões alienígenas. E eu acho que aqueles braceletes lá, eles são 10, porque seriam os 10 pros dedos de um Kaluang lá, um Fim Fanfum. E aí eles estão chamando aquele bico lá, é como se fosse um... Aquilo... A gente acha que é só magia, mas pode ser uma tecnologia pra esses seres que são os dragões alienígenas. E aí eles seriam um plot pro próximo filme, né? Como vai trabalhar isso, não sei. Mas eu achei meio interessante. A minha outra teoria que eu tava vendo também, que também faz sentido, é que não... O pessoal fala, mas por que esse negócio não ativou em 1000 anos lá com outro cara? Aí tu falou que era porque o Shang-Chi talvez tivesse mais coisa com ele. Mas tem eu vi uma outra teoria que também faz sentido, que é... Porque o Mandarim, ele ficou 1000 anos, mas ele só usava em escala pessoal. Ele usava pra briga 1 a 1 sempre contra seres humanos. E assim, um level mais baixo. O Shang-Chi já chegou matando uma entidade demoníaca. Exato. Ele usou numa escala muito maior do que qualquer coisa que o Mandarim tenha feito. Então faz sentido ter bipado por causa disso também. Então, de alguma maneira, destravou lá uma coisa que tava parada por 1000 anos, né? E assim, eu acho que eu tô falando o nome certo, tá? Mas é a mesma raça do Fim Fanfum. Depois vocês me corrijam aí. Mas a segunda cena pós-crédito é que a Xia Ling, que sempre ficou deixada de lado, né? E ela queria, na verdade, no fim, ter uma importância. Ela criou o próprio império dela, tudo bem que era pra ganhar dinheiro com jogos de briga. Ela herda a Organização dos 10 Anéis. A princípio, o irmão achou que ela ia desativar, mas na verdade ela deu um toque pessoal à própria... Além de colocar mulheres, ela parece que gostava de pichações, né? Chamou aquele cara lá, o Ron Ron, né? Sei lá, que era o locutor lá das brigas, lá o empresário das brigas, sei lá, pra também gerenciar. Tá lá também um punho de lâmina, ou seja, ela vai dar a cara dela pra os 10 anéis, né? Se vai ser pro bem ou pro mal, aí que a gente não tem. Ela não é 100% boazinha, né? Vale ressaltar. E também existem rumores aí de que vai virar uma série. Né? Gostaria muito, porque ela é uma personagem que pra mim foi foda pra caramba. Fizeram realmente uma irmã legal do personagem, né? Então, só um ponto que eu queria também lembrar nessa parte aí, que assim como apareceu uma das viúvas naquela arena, quando ela tava só naquela arena lá gerenciando as lutas, que não podemos descartar nesse caso aí, que apareçam mais viúvas indo pra essa sociedade, já que ela, como né, na própria origem dela, ela falava que quando o pai treinava o Shang, ela não era treinada, né? Porque o pai não permitia. Então, no, uma das coisas mais importantes quando ela retomou os negócios do pai é que tanto mulher quanto homem teriam os mesmos treinamentos. Como a gente, nessa parte da cena, a gente viu mulheres treinando. Então, não descarta a hipótese de outras viúvas irem para a sociedade também e sendo treinadoras, né? Porque já tem todo o treinamento. E talvez até, eu vou até um pouco mais longe, não assustar se o próprio a treinadora for para esse castelo dos Dez Anéis e ela se tornar treinadora. Eu acho que se for aproveitar aquela personagem, ela vai para um Thunderbolts da vida, mas não gostaria, né? Porque eu não fui muito fã dela, não. Mas... Então, começando dessa última aí, né? Acho que tem um background bom, né? Para trabalho numa série, né? E aí, eu acho que vai ser algo meio neutro, né? Eu acho que vai ser uma organização aí que não vai nem entender nem tanto pro bem, nem tanto pro mal e vai se aliar conforme a situação. Mas ficou um background interessante, né? E, de certa forma, resgatou, né? Vamos dizer assim, tirou, né, do limbo, né, a Sociedade dos Dez Anéis e tal. Inclusive, eu não sei o que acabou acontecendo com... O Trevor acabou ficando lá em Talô, né? Virando entidade. Ninguém sabe, né? Acabou o funeral, ninguém sabe pra onde ele foi, né? O que pode também acontecer é quando ela precisar de uma figura pública pra se esconder, ela já tenha, né, o Trevor pra fazer esse papel aí de... Esse bufão aí pra coisa. Ah, mas aí então ele realmente virou uma divindade, aí ele ficou lá sendo amigo de todas as entidades, todos os bichinhos lá. Quem sabe, né? Aí você não, aquele negócio, tipo, ela for querer chamar ele e ia ter que se meter com todos aqueles animais, eu não teria coragem, não. Ele adorou o papel, ele adoraria fazer o papel de mandarim de novo. Ele adora essa coisa, é tão biruta que, enfim. Sobre a primeira cena, tem esse ponto, né? A gente tem aí um banner que não é mais o Hulk professor, vamos dizer assim. Tem essa questão aí desse contador, parece ser o contador Gama aí que ele tem no braço, né? E os Dez Anéis parecem uma tecnologia que ninguém nunca ouviu falar, não tá registrada em nenhum canto, né? Não parece, assim, pela Capitão Marvel e pelo que coisa, não parece estar registrada, né? Eu, assim, pra mim, a teoria é que talvez seja uma tecnologia do futuro, certo? Por isso que não estaria registrada em nenhum canto, e aí talvez o link próximo seria com até o... Eu disse o nome da raça errada, é Makulan, tá? Né? É, a do Finfun. Cara, tem que ser isso, sabe por quê? Porque é a origem dos Dez Anéis também do Mandarim, entendeu? É toda vez... E o diretor já deu a entender que quase botou um Finfun lá na história. Então, o que pode ter o que pode fazer esse link é como tanto o que pode ser a grande protetora é da mesma raça, né, do Fim Fum Fum, certo? E talvez essa conectividade maior com o Shang-Chi, ela se deve ao fato de que tanto a mãe quanto vamos dizer assim, os filhos, né, tem uma conectividade maior. Vale lembrar, lá no começo do filme, todos os poderes, toda a força da mãe do Shang-Chi decorria da grande protetora. Ou seja, tinha uma conexão muito forte com essa... Mas você tá dizendo que é do futuro, então por quê? Não, é a minha teoria inicial, eu tô dizendo. Só tô dizendo porque é a sua teoria. É do futuro por quê? Porque no caso do Finfanfum ele é mais avançado que ele usa bermuda. É isso? Por é que não teria... Aquela tecnologia não tá registrada em nenhum canto. O Felga não pegou a piada, passou direto. Eu tinha imaginei isso, porque aí a gente já estamos tratando de Kang, já estamos tratando de outras coisas. Mas, de certa forma, a teoria também faz sentido. E o ativar, né, esse sinal talvez seja em relação a isso. Ele tem essa maior conectividade, assim como a mãe teria. De certa forma, parece ser uma tecnologia que ninguém sabe, não está registrada em nenhuma coisa. E agora a gente tem um destaque que é importante, né? Quem estava fazendo, olhando tudo isso, toda essa zona, não era o Doutor Estranho. Exatamente. Que é o que eu queria até falar. Isso a gente vai ter mais detalhes agora com o filme do Homem-Aranha que tá vindo aí. Aranha, né? Então, por que que o Wong assumiu, né? E a gente já tem essa... O Wong desaparece no meio do filme do Homem-Aranha pegando as malinhas indo pra onde? Se o filme se passa concomitantemente, as malinhas não eram férias. A malinha era pra ele ganhar dinheiro com jogos e prostitutas, como falou o Paulo aí. Eu não falei isso aí, não, viu? Olha lá. Você falou, não. Você sempre fala, como você sempre fala. Você não, sempre eu fala, não falei. Mas... Alguém... Quem ganha com isso é a Xiaomi. Fala isso é você, tá? Sempre enfim, faz... e também tem essa... E também, assim, essa relação de proximidade com o Abominável, que é mostrado no filme, é algo que talvez... Eu tô chutando, o filme vai surgir agora em dezembro, mas eu tô chutando que o Doutor Estranho vai sumir na jogada. Por isso que o Wong tá tomando a dianteira aí. Assim como aconteceu, né, na Guerra Infinita, quando o Estranho caiu fora do planeta, né, foi sequestrado, o Wong meio que assumiu o papel de defensor da realidade, né? Exatamente. Ele sabe se ele apareceu também no estalo, mas acho que não. Então, a gente não sabe se ele sumiu ou não no estalo, porque ele simplesmente se enclausurou lá dentro do Sanctum Sanctorum e a gente não sabe mais nada o que é coisa. O que dá a entender é que realmente o Wong vai ter um papel aí bastante importante aí nos próximos filmes. Ou eu tô chutando muito além, né? Talvez, quem sabe, todavia, com quanto, quem sabe num Shang-Chi 2, eles queiram explorar não só a história do Shang-Chi, mas já comecem a montar um agente da Atlas, versão mais modernizada aí, que a gente sabe que o Shang-Chi foi incorporado, né? E comece a botar outros heróis, não só chineses, mas coreanos, por aí vai, né? Explora e expanda, né? Já que o filme não estreou na China, né? Eu tô vendo os números agora, mas ele fez um dos melhores desempenhos lá no, na Coreia, né? Então, aí pode ser que a gente explore essa coisa. O Amadeu Cho, ele é coreano, não é? Ou não? Coreano, né, então. E vale ressaltar que a mãe do Amadeu Cho já apareceu em Vingadores Era de Ultron, né? Uhum. Bom, então, pessoal, que é isso, a gente já falou demais aqui sobre... Muita coisa pra falar ainda, né? Mas, enfim, temos pelo menos mais dois podcasts até o final do ano. Então, continue ouvindo a gente aí e até o próximo. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.